Sejam bem-vindos, boa tarde, tá no ar, Estádio 97. Ah, boa tarde. E aí? Surpresas e com novidades. É, beleza. Boa tarde. Ora, beleza. Boa tarde, tudo bem? Pensei que vocês não voltavam mais, pô. É, ó, você é o RG aí, ó. Como assim? Como assim? Bora. Sem surpresa, é 800 dias de férias. Ah, sim, eu tenho 800 dias de férias. Os quatro grandes classificaram, mas o programa tem novidades que vocês voltaram. Mas você merece, RG, merece. Mas vou te dizer uma coisa, foram 14 dias. Eu, que sombra. Parece que foram dois. Passa muito, passa aqui, muito rápido, pra quem, né, mano? Descansa, parece que é pouco. Passa, e pra quem tá aqui, rápido. Parece uma eternidade. É sempre assim. O avião aterrissando aqui. Mas o, tanto você, RG, rápido. Quanto o Sombra merecem. Aliás, bem-vindo, é bem-vindos de volta. Obrigado, obrigado. E o senhor vai contar aí as suas histórias, RG, daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, inclusive. Nós vamos conversar aí com a experiência, RG, né? Sobre toda a experiência dele lá em Barcelona, vendo Barcelona e Real Madrid. Também, já subiu o vídeo da promoção? Já subiu o vídeo ou não? Não pode ser, já? Vai subir hoje? Vai subir hoje, então tá bom. Ele vai contar a história do traslado do corpo. Como isso? Ele embrulhado num plástico bolha na esteira, que indo isso? E voltando, tá certo? É verdade, mano. Você vai se explicar aquele negócio da banheira lá? O traslado às vezes é embaçado. E ainda mais a rádio que mandou pelo Standard Shipping, Sombra. Aí demora mais ainda, mano. Aquela tua foto na banheira deu uma repercussão incrível. Aquela foto na banheira. Aquela foto na banheira deu uma repercussão. Mas ó, eu vou falar um negócio, Sombra, na boa. É verdade. Não é? O trânsito de cadáveres, tá certo? É chamado. O cadáver é chamado de stiff. Skiff, Skiff, não é Skiff, Skiff é o do... Não, aquele é o Skiff. É o Skiff. Skiff é do American Pie. É o Skiff, é tratado como Skiff. O cadáver, ele é transportado aí no compartimento de bagagem. É verdade. É transportado ali, mas ele pode... Olha o que você vai falar. Ele pode ser transportado dentro da cabine do avião. Como assim? Por exemplo, não, é verdade essa história. Se eu não me engano, Sombra, o Ayrton Senna, quando ele faleceu, a família pagou pra que ele viesse na primeira classe. Ou na classe executiva, fechou ali. É verdade, gente. Aí eu já não sei. É provável. Foi o único skiff transportado, acho que dentro da cabine do avião. Me ajuda aí. Chama skiff. Meu Deus do céu. Não, é verdade, gente. Por exemplo, Sombra, sabia se o cara tiver que voltar de maca de determinado lugar? O cara, ele compra aí 5 assentos, porque eu acho que é o que a maca ocupa. Caramba. Tem que pagar 5 assentos. É mesmo? Sim. Tem que comprar? E no exterior, tô falando. E o morto, ô Sombra, tanto é que, por exemplo, se você morrer no exterior... É melhor você pedir pra fazer uma autópsia lá e tirar os órgãos, porque é verdade, Sombra. O cara, ele é pago, tá certo, Domenico Gato? Isso, mano. Porque ele passa a ser uma bagagem. O defunto é considerado uma bagagem. Então, você paga por peso. Paraguai, é verdade, você paga por peso. Não deixa de ser uma carga. Se o cara então. Ou então você só escolhe o tronco. Você fala, quero transportar só o tronco. O limite. Tire os órgãos e os membros. Muita água. Foi agora? Resumindo, que foi pros Estados Unidos agora, você deve saber. 32 quilos por mala, não é? Mas você sabe por quê? Que o cara pesa 90, ferrou, hein? Mas você sabe por que são 32? Ah. Por que, que não, tem que ser até 32? Por quê? Porque lá a lei é diferente. O empregado lá, o cara que cuida da bagagem, ele não pode levantar mais que 32 quilos. Tem entendeu? Isso aí, né? Esse é o problema. Mas aquela mulher que... Dizendo que o mano tá certo. É verdade, é verdade. Eu não minto pro ouvinte do estádio 97. Por exemplo, o RG, aquela Matsunaga, ela não teria problema com o excesso de bagagem, porque ela divide em duas. Corta pra mim o japonesinho. Agora resumindo. Mas daqui a pouco levei... ela vai estar no meu programa, viu? Na praia da banheira. Eu levei tantos anos pra ir pra Europa. Saio daqui, vou pra Europa, fico lá, volto. E a abobrinha continua. Como é que pode, abobrinha? Essa piada, que saudade, hein, Gil? Seu Bento, boa Deus, tarde, Bento. Opa, boa tarde. Ah, seu Bento. Seu Bento. E aí, seu Bento? Tô tranquilo, né? Tava com saudade desse sotaque aí, seu Bento. Também tava, o senhor, gente, que acertou todos os seus, o senhor e eu falamos que todos os senhor e eu não. Bebebe. Eu e o senhor. O senhor e eu, escolhi na sua véia. Diz que o Palmeiras ia se enrolar. Quem disse aqui que os quatro passariam fui eu. Ah, é? Eu acho que o Mano falou também. Mas eu e o Mano. Só nós acertamos. Não, eu disse que um ia rodar. Ah, não, o Mano errou, Eu só errei o São Paulo. Também errou. Falei que o Renan só foi a Domênica. Só foi a Domênica, tá certo. Não, Domênico ficou lá na tua casa, na sua mãe. Então eu, Domênico. Mas eu falei que o Palmeiras ia se complicar, se complicou. Se não, o Valdívia lá, rapaz. Complicou o juiz. E tudo vai ser no domingo, viu? O Corinthians e Palmeiras, às 16 horas. Santos e São Paulo na Vila às 18h30, tudo no domingo. Não vai ter jogo no sábado. Não tem jogo no sábado? Não, muito triste. Porque é muito ruim, né? Não, por causa muito do São Paulo. Ruim. Mas mesmo assim. Então vamos começando com as manchetes do estádio. São Paulo joga quarta fora. Aham. Então por isso que tem Libertadores. Sim. Então, fala do Santos, seu Bento. Vamos aí, é o Peixe. Oi, RG. RG, toca aí, RG. Ah, que lindo, hein? Deixa eu te falar, esse cara aqui deu trabalho. Você não é jornalismo, hein? É, jornalismo. É mesmo, né? Deu um trabalho esse aqui que defendeu ele... muito. Muito, RG. Em excesso. Ah, precisa defender o Santos? Lógico. O Peixonte pegou 15 lá, né? De Piracicaba, 3-0. Ricardo Oliveira, cada vez mais, né, vai se firmando mesmo como ataque. Igualou, né, a pingaria? Exatamente, né, RG? Não tem como. Vai ter que renovar mesmo com o Ricardo Oliveira. Contra o Londrina. É, o Robinho, e talvez ele também será poupado, viu, RG? Pra segurar pro clássico. O Robinho sentiu, né? É. Então vai ser poupado pra quarta-feira contra o Londrina e volta no final de semana pra semifinal. Esse é o Valdívia, hein? Esse jogo do Londrina vai ser levado pra São José dos Campos? Vai. Dos Campos, é isso? É. Isso. Qualquer lugar. É. Estádio Martins Pereira. É. Agora, o RG, não sei se você conseguiu, se já tava aqui, não sei quando você chegou, de viagem. É inadmissível nenhuma televisão passar o jogo do Santos. Isso é falha, olha, hein, cara? Domingo falha, não. Jogo na televisão, é inadmissível. O protesto dá mais audiência ninguém, do que o jogo do Santos. Ninguém passou o jogo do Santos. É brincadeira o que fizeram com o Santos ontem. Fala a verdade. Aliás, né? É brincadeira o que vem fazendo com o futebol brasileiro, não é com o Santos. Com o futebol brasileiro. Passou o Corinthians é inadmissível. Passou o Corinthians então, sábado. Tudo bem. Passou deveria ter passado o passou Corinthians sábado. Mas domingo à tarde não ter futebol, você tá de brincadeira. É que em lugar nenhum, porque não há TV fechada. A Globo justificou que ela só pode passar um jogo. Tudo bem, mas e a TV fechada não pode passar? É o quê? Ué, a TV fechada não pode passar? O pay per view passou. Não, passou. Passou no pay per view. Pagando. Mas se ela pudesse passar um jogo só pro final de semana, que passe de domingo às 4 da tarde. Mas pode pôr o resto. Domingo tá certo. A Portuga Campos Pinto agora aqui. Azedão, eu tô totalmente certo e vou dizer uma coisa. Não, paga pau pela Santos, manhã. É isso aí. Não é paga pau, é falar sobre o futebol brasileiro. O Palmeiras pela manhã passou. TV fechada. Era aqui, em São Paulo. Passou, não é pay-per-view, não. O Santos tinha que passar na TV fechada no mínimo. O que fizeram ontem é uma palhaçada, mas você que fala aí. É. Não, mas é você tem razão, é claro. Torcedor do Santos, todo torcedor, a gente fica chateado, porque você esperava que realmente algum canal ou Sport TV, sei lá, passasse. Entendo aí e respeito o contrato, a Globo disse que tem um contrato, enfim. E jamais ela iria trocar, claro, o Corinthians pelo Santos, né? Isso é óbvio. Agora, isso também é resultado dos contratos que os clubes fazem, né? Ridículo, das reuniões que vão lá, concordam. Então eu entendo a revolta, me revolto, mas eu tenho que aceitar, porque tá lá, foi feito um contrato, todo mundo assinou. E você, queira ou não, você se tornou escravo do dinheiro. Mas é triste, né? Do dinheiro da Globo. Então o Santos, como escravo do dinheiro da Globo, não tem outra situação. Trocar o Corinthians pelo Santos é trocar eu. Fala a verdade, hein? O Circo de Soleil pela pecinha de colégio. É, sim, eu vi. O protesto deu mais audiência do que o jogo do Santos. É, mas eu vi a tragédia de sábado. Foi legal. Mas passou a tragédia. O Datena devia ter narrado. Passou a foi roubo, né? Na televisão não passou o jogo do Santos. Horrível. Mas Homem-Aranha, rapaz. Eu entendo, Portugal. Eu entendo, mas sei que esse discurso, ele é inflamatório. Né? Ele é um discurso, chega a ser, se você não tomar cuidado, apaixonado. Populista, apaixonado, e não é por aí, existe uma regra, existe um contrato e ele foi assinado. Né? Se não tivesse sido assim, você poderia contestar, mas está lá, ué. Então, a regra, quem determina é quem paga. Então e, infelizmente assim, mas é. Não adianta. Agora, é lamentável, porque você passar um domingo, né, que já é uma cultura nossa. Sem um jogo de futebol. Brincadeira. É chato. Não, o jogo aconteceu, né? Só que às 11. É ruim, né? Não, mas o jogo teve às 4, mano. Colocaram lá na Globo, assim. Colocaram porra do Homem-Aranha. Na Bandeirantes, um tal do Fórmula Indy. Mas, gente, os caras precisavam aí, durante o filme do Homem-Aranha, fazer esses insertos aí, tá certo? E mostrar o protesto. Querendo ou não, RG, eu sei que é triste. É triste. Mas você não pode exigir que a Globo, que é a detentora dos direitos, passe um produto que ela tem direito ou não de passar. Ela pagou. Aquela usa, senão não usa. Você. Ah, eu não compartilho o meu pensamento. Eu concordo que a Globo ou qualquer outra empresa. Mas você não compartilha com qual pensamento? Eu vou te falar. Eu acho que não com só qual, a Globo. Com, vou te falar. Não, a gente, se não só a Globo, com qualquer empresa, tem que visar o lucro. A Globo não é entidade filantrópica, nenhuma empresa, né? Que é entidade filantrópica, concordo. Mas o futebol, cara, é um produto. Você beneficiar só um clube, eu concordo que Corinthians e Flamengo têm as duas maiores torcidas do Brasil e dão mais audiência, isso é fato. Pode não dar num jogo ou outro, mas na média dá sempre mais. Também acho que Corinthians e Flamengo tem que ter os jogos mais transmitidos em quantidade. Mas tem que ter um bom senso e equilíbrio. Ela não passar o jogo, cara. Você tem um fim de semana que você tem quatro jogos dos quatro grandes de São Paulo. Ok, a Globo visa audiência? Concordo, ela visa audiência. Mas a Globo passou o jogo do Corinthians sábado, que não é um horário que a Globo passa jogo. Não é habitual, né? Ela passou o jogo do Corinthians. E domingo, que tinha o jogo do Santos 15 Piracicaba, ela colocou o espetacular Homem-Aranha. Não, mas Benja, aí é uma questão contratual. A Globo, ela não pode passar dois jogos no mesmo final de semana. A menos que seja uma final. Por que não pode? É contrato, também. É contrato. A Globo acabou ficando pelo Corinthians. Passou no sábado. Mas não poderia, ao mesmo tempo, Benja, falar, vou passar o do Santos no domingo. Isso é uma quebra contratual. É o que nós estamos falando aqui. Eu entendo. Ela optou pelo Corinthians no sábado. Eu entendo o torcedor se revolta. Ela deixou, RG, desculpa. Ela deixou muito claro. Que a preocupação dela é só com o Corinthians. Lógico. Mas não tem a dúvida disso. Então, a preocupação não é com o Corinthians, a preocupação é com a audiência. Não. Ela mostrou. Não. Quando o Juvenal foi lá na Fox e falou, o Juvenal falou: ó, a Globo se preocupa só com 12 times. Ele diz, ele. Quem falou? O Juvenal, quando foi aquele dia lá na Fox, ele falou. Acho que é bem menos Globo, que isso, hein? Ele falou: a Globo se preocupa com os 12, com o resto é papo furado, não quer nem saber. Tem dois só. São 2 mais 10. Porque com 2, os 10 são mais 10. Desculpe, esse jogo, se tivesse passado, eu não acredito que o corintiano, o São Paulino, o palmeirense, deixasse de assistir. Iria assistir. Lógico que assistir. Mas você quer ver uma coisa? Eu assisti Flamengo e Vasco. Iria assistir. Ou poderia assistir. Só dar uma opinião rápida, como se eu estivesse falando assim, a respeito. Se eu estivesse do outro lado, não estou falando de contratos, tem Globo, não tem. Sou diretor artístico da Globo. Aí os caras ficam lá medindo a pontuação. O jogo do Santos era interessante até o primeiro gol do Santos. Só. Você acha que o filme do Homem-Aranha foi mais interessante que o jogo do Santos? Ah, não tenho dúvida. Em termos de audiência? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu nem ia me surpreender se deu mais audiência nesse filme do Homem-Aranha do que no jogo do Santos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu não estou falando aqui como torcedor. É qualquer jogo. Estou falando como um crítico de TV. Não. Se fosse São Paulo e Audax, a mesma coisa. Não, você vai entender por quê. Um filme desse daria quantos pontos, você acha? Eu vou dizer uma coisa. Você sabe por quê? O Santos, no caso, a situação é um pouco pior. Porque você tá lá Santos e 15 Brascar, você ainda tem lá meia dúzia de São Paulino, corintiano e palmeirense, fazendo força junto na audiência, esperando o 15 fazer um golzinho. Secando peixe. Eu não tô dizendo que isso aí é legal com o torcedor do Santos. Sim. Eu tô falando do aspecto comercial da coisa. Bom, e aí? Aí o Santos fez um gol. O Santos fez um gol? Mas São Paulino, palmeirense, corintiano, tudo vaza, vai pro canal do lado. Aí já fez um gol, agora tá morto. Aí você fala, mas se o Corinthians também faz um gol, tá morto o time adversário. Sim, mas a torcida do Corinthians é grande. Ela segura mesmo. Entendeu? Mesmo que o jogo não seja mais tão interessante, você ainda tem um filão maior de torcedores do Corinthians que vai permanecer vendo o jogo. O Santos tem razão. Ele já sabe que o Santos vai ganhar o jogo. Mas aí, Sombra... Aí quando o Santos fizer um gol, a audiência fica restritamente só... do Santíssimo. Mas acho que São Paulo vai assistir domingo, Sombra? São Paulo sabe que vai tomar uma tapada lá. Mas aí, vida. Sombra, fica um... Aí é aquele papo do meio copo cheio e meio copo vazio. Eu acho que o cara domingo, o cara que gosta de futebol, ele vai ficar sentado lá e vai assistir o jogo, sim. Eu vou dizer um negócio. Eu não sei o cara que gosta muito de futebol, entendeu? Mas o cara que gosta muito de futebol é a menor parte. Tudo bem, mas essa parte... Eu não tenho dúvida que o Homem-Aranha foi melhor pra Globo. Sim, mas essa parte... Quantos pontos daria de audiência em um filme como o Homem-Aranha? Mano, vai dar os seus 20 pontos de audiência. Desculpa, mas... Mas o futebol é mais do que o futebol, a média do futebol, né? Eu concordo com o Sombra. A média do futebol gira em torno de 12, 13. Eu concordo 50%. O Homem-Aranha é um fenômeno. Eu concordo 50% com o Sombra. O Homem-Aranha é o Vladimir, a defesa que ele fez contra o Corinthians. Eu concordo 50% com o Sombra que ontem, provavelmente, o filme do Homem-Aranha... Ok. Mas vê quem gera muito mais receita pra Globo. São os filmes do Homem-Aranha ou o futebol? O futebol. As cotas que eles vendem por cento e poucos milhões. Mas você tá falando, do pacote do pacote futebol. Futebol. Você não tá falando do pacote dos jogos do Santos. Sim, mas o Santos faz parte do pacote de futebol. Ele não tem o mesmo peso que o Corinthians? Não tem. Mas faz parte do pacote de futebol. Pela você situação. Precisa tomar cuidado com o futuro, só isso. Daqui a pouco. Futuro. E eu não falo, eu sou corintiano, mas os caras acham que você está fazendo demagogia. Não é demagogia. É que eu acho que quando você vai falar desse assunto, você tem que ver de uma outra forma. Eu não sou contra o Corinthians ganhar mais, não. Acho que o Corinthians tem que ganhar mais, sim. Eu também acho. O Corinthians tem que ganhar mais, não tem a menor dúvida. Também acho. Não pode ganhar o dobro. Lógico. Mas se continuar assim, é uma das coisas que eu concordo com o Andrés. Olha que eu discordo muito com o Andrés. O Andrés um dia falou o seguinte: você reclama que o Corinthians ganha muito da televisão? Eu também acho. Então faz o seguinte: o Corinthians ganha menos, mas a Globo transmite menos também. Mas eu acho que tem razão. O Corinthians tem que ganhar mais, sim. Não acho que tem que ganhar o dobro, nem muito mais que os outros. Que é o que vai acontecer a partir de 2016. Entendeu? Agora, ficou claro que tem que ser mais. Agora, você vai virar campeonato alemão, hoje. Agora entendo que. Também sei que o Santos não tem mais torcida que o Corinthians, mas pelo envolvimento, pelo andar e por chegar agora numa fase final, que é o que todo mundo queria, a federação queria, a televisão queria, os torcedores queriam, dos quatro grandes na final, é lamentável que essa mentalidade prevaleça, só isso. Concordo. Continuando com as manchetes do Estádio 97, seu Bento, fala do meu tricolor. Tricolor, Sombra. As coisas aconteceram, né? Na sua ausência aqui. Mas eu estive ligado em tudo. Então, ficou ligado no sábado. Até o jogo contra a Luz eu assisti. Assistiu? Assisti. Você não viu aquilo. Que porcaria. Eu vi. Bom, continua sem técnico, deu uma acalmada essa história. Sábado. Eu já deixei tudo. Domênico falou aqui, ele deve ter ouvido. Domênico garantiu, nunca cavou nada na vida. Ele cavou. Cavou que eu sou o novo técnico. Continua gravando que o Luxemburgo será o novo treinador do São Paulo. Eu pedi, pra falar a verdade, pra dar um tempo pra esperar pra espaço do Flamengo. Mas tem uma fogueira muito grande acendendo o nome do Sabedia. Não vê mais, pode esquecer, eu liguei pra ele não ver mais. Tem muita mesmo sobre não ele. É? É, tem, ele tá esperando lá a carne seca lá, secar do técnico lá do Manchester City. Deve ser nas próximas semanas aí. Mas os caras lá na Inglaterra dizem que nem se cogita o Sabella. Então, não sei de onde ele tirou isso, viu? E hoje postaram uma foto dele chegando no aeroporto de Guarulhos. É mentira. Não, a foto é verdadeira, só que essa foto tem uns 2 anos. Ah, entendi. De quem? Do Sabella. É, quando ele veio jogar aqui na Arena Corinthians, na Argentina. Ele essa que foto. Foi o assistente do Passarella, né? Exato. No Corinthians. Jogou no Grêmio também. Fala então, senhor Grêmio, e no sábado, já se Muricy com o Milton Cruz, 3-0. 3-0 tricolor. E tá aí agora essa formação aí, já que o Allan Kardec tá fora. Pato deve ser o centroavante agora nesses próximos jogos. Agora só a pergunta, né? Imagina que o São Paulo passa e talvez pegue o Corinthians na final. Quem joga no ataque do São Paulo? Quem já não tem ataque? É o Luiz Fabiano, né? Fabiano tá voltando, mas tá voltando, tá? Será que ele volta? Pode voltar. Voltar. Mas o ideal é o cara voltar num jogo mais tranquilo. Imagina pegar essa reta final aí. São Paulo não tem jogo pegado, velho. Eu só quero mandar aquele chupa pro Benja que falou que ia perder pro Real. Final é treta, hein? O São Paulo quase perdeu. Eu errei. Qual o problema? Eu dei um palpite e errei. E se você assistiu o jogo, não sei, porque você é meio modinha, moto. Red Bull perdeu 2 gols absurdos. Perdeu mesmo no primeiro tempo. Não justifica. Perdeu o Rogério Ceni perdeu. O resultado final foi quanto? Então, falando, eu errei, deu um palpite e errei. Qual o problema? Eu achei muito estranho, porque assim. É, Agostinho? Eu assisti o jogo do Red Bull contra o Red Bull. Eu assisti o jogo. Achei o primeiro tempo horroroso de São Paulo. Uma coisa medonha. Eu não vi nada de melhor no São Paulo. Nada. Eu também assisti. Aí eu vi o segundo tempo, que realmente foi um pouco melhor. Mas ele saiu do nota 1 e foi pro nota 4 ou 5. O Red Bull teve que sair, né? Agora, eu fiquei assustado, porque eu vi muitas matérias de imprensa, UOL e mais... variados sites, etc e tal, matérias. Puta, falando que o São Paulo jogou bem. Eu me pergunto onde tá... Eu posso ser o único errado do mundo. Prefiro estar e ser o único errado do mundo nesse momento. Onde que assistiram esse São Paulo que jogou bem? Mas sabe o que foi, Sombra? Sabe no quê? Baseado na história que o Corinthians teve dificuldade pra ganhar do Red Bull. Ah, vocês estão... O Palmeiras perdeu. Então, perdeu, não. Mas era outro momento, na fase final. São Paulo foi horroroso. São Paulo foi horroroso no primeiro tempo, muitos, foi menos muitos ruim. Se basearam nesses confrontos que ele teve. Pra ganhar do Red Bull, Mota, não precisa de muita coisa. Mas eu falei isso aqui, Não, time fraco. O Ganso jogou um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais pra chegar na nota 5. E o Wesley jogou também. O Ganso fez um gol. Wesley. E o São Paulo jogou com três volantes. Wesley Mito. Né? Jogou com o Wesley. Eu sei, mas cara... O Wesley Mito. Na boa, Wesley na boa. Mito, é? Eu não melhores vi em campo. Esse bom futebol que eu andei lendo por aí. Juro que eu não vi. Mas tudo bem. Deixa, agora tem o Danúbio, que é decisão. Decisão esse Danúbio. Jogo quarta-feira. São Paulo tava, já foi pro Uruguai. Decisão. Agora, quem que eu quero de técnico... Puta, sei lá, bicho. Quem? Só uma pergunta, o Muricy pediu pra sair? Saíram? Como é que foi o... Foi um acordo. Mais ou menos, um acordo, entrou no pé, ele saiu... com a bunda. Porque ele vai operar, que ele tá doente. Foi de como um acordo, mas você quer saber? Mandaram. Ele foi bem frito lá dentro. Porque, Sombra, você lembra muito bem, um dia antes de eu viajar, inclusive você comentou aqui no programa que o Aidar tinha dado uma entrevista, lembra? Ele tinha garantido, né? Ele foi lá no Muricy CT. Vai... Mas ele soltou uma nota à imprensa. Gente, isso aí é tudo... Isso aí ainda tudo nós pra... brincamos aqui. Quando o cara fala, tá garantido. O Benja já tinha dito aqui faz tempo, o Muricy já tinha caído. Faz tempo que já tinha caído. Mas eu vou te falar, não, a informação não é um achômetro. Eu tô achando que o treinador de São Paulo não vai ser nenhum desses nomes que estão falando, não. Vai ficar o Milton Cruz? Ele disse que não quer ficar. Até o final, Milton Cruz, não. Até o final do Paulista ele fica. Milton Cruz, não, mas eu não sei. Eu tô achando que não vai ser nem. Porque, olha, eu acho difícil o Luxemburgo vir. Mas o Luxa, o próprio Aidar e o vice lá, antes de assumirem, também disseram que o Luxa não tinha perfil. Procurado, né? Então, mas já foi procurado, mas foi negado. Procurado. Não, mas eles disseram que não tinha perfil pro Luxa. Aidar ligou no Flamengo, o Aidar ligou no Flamengo pedindo desculpas aí por um funcionário de São Paulo ter ligado pro Luxemburgo para sondar a possibilidade dele vir. Mas o Pascoal, que é bem informado, falou que quem ligou pro Luxemburgo foi o Aidar. O próprio Aidar. Ou seja, aquele cara que... Mata, depois vai no velório, RG. Mas né? Eu vou te falar, o Sabed, não é, tá longe de ser uma unanimidade lá no São Paulo. Ah, isso é claro. O Abelão tem um contrato aí milionário, 15 milhões por milionário por 2 anos. No futebol. Eu fiquei sabendo que ele toparia, porque a esposa até preferiria que ele ficasse aqui. A informação ia ganhar bem também. Aqui. Só que o que eu fiquei sabendo é o seguinte: que o Aidar não quer o Abelão, não. É muito na linha do Muricy, não quer, não. É, mas também não sei se o Abelão abre mão de 15 milhões de dólares, não. É dinheiro, hein? E o Abelão, ele tem como vantagem o fato da indicação do Muricy, né? Ele comprou uma casa. Vantagem lá. Ou desvantagem? Eu acho que é vantagem. O Muricy é um cara querido. Casa em Dubai, cara. Querido por quem? Pelo Ataídio Guerreiro. E quem é o que manda no clube? Olha, o Ataídio, ele tem bastante poder. Por mais que o Aidar seja o presidente. Mas ele, eu acho que não vai dar um tiro no pé agora, contrariando também o Ataídio Guerreiro. Não sei. Não, você acha que ele vai tomar rédea lá e vai falar, deixa comigo, mano, que eu resolvo? O que ele mais está fazendo é dando um tiro no pé. Eu posso falar? Não, mas faz tempo que não. Se eu fosse o Aidar agora, eu tomava as rédeas do negócio, sim. Já que é hora de mudar, se é para fazer as mudanças, né? Assume o papel. Faz agora. E outro, o presidente é ele, não é? Agora não é ele o presidente de São Paulo? Ele tem que assumir o Belo. Então ele que monta São Paulo do jeito que ele acha que tem que montar, gente. Você sabe por quê, mano? Era o presidente, ué. Também você. Ah, mas eu acho que é uma hora de ouvir, viu, Sombra? Ah. Na boa, por mais que ele tenha autoridade pra tal, Benjamin, eu acho que você tem que se cercar de pessoas que você confie. Eu acho que ele já ouviu a partir bastante. Do momento que ele tá lá com a Taíde, ele tá lá com outras pessoas aí que possam aconselhá-lo, não basta você chegar e falar, eu sou presidente, vou tomar a decisão por conta própria. Eu acho que basta ele chegar, Sombrado, pô, tudo bem. Ele não tem que chegar e também fazer o que o Ataíde propor a ele, mas eu acho que ele tem que ouvir. Tem hora na vida que se você fica ouvindo muita gente também, pra tomar a decisão, você não faz nada. Precisa ver se ele já não considera toda a permanência do Muricy até agora, que foi sustentada pelo Ataíde, já não considera esse tempo todo já como tendo ouvido bastante. Você entendeu o que eu tô dizendo? Sim. Mas não, já ouvi vocês defenderam bastante o Muricy. Viu no que deu? Tamo pendurado aí. E foi o Ataíde que segurou ele até agora. Ele vai, mano, eu acho que vai pra essa linha. Ele vai falar assim, agora quem vai decidir sou eu, quem vai escolher sou eu. Posso até ouvir, mas quem vai escolher sou eu e dá eu sua quero opinião, fulano. Legal. Sua opinião é essa? Beleza. Mas beleza. O que eu quero é isso. Eu também acho. Eu fiquei sabendo que há um tempo atrás, teve o presidente de São Paulo, chegou numa reunião e perguntou, olha, quais... Que opinião de vocês? Tinha não sei quantas pessoas, né? Opinião de vocês. Quais técnicos vocês gostariam? Aí cada um foi lá, deu sua opinião, outro, etc e tal. Ah, é? Legal. Bom, o nosso técnico já está contratado, é tal. Dá pra saber. Mas o Vanderlei, ele pediu... Eu quero saber sua opinião. Legal, agora já sei sua opinião. Bacana. Mas o técnico é esse. É. O Vanderlei pediu pro São Paulo aguardar o final da participação no Flamengo no estadual do Rio de Janeiro. É a última informação que eu tenho. Arneira. E pediu pra aguardar. E rapidamente, o fantástico lá, o Homem-Aranha, deu 12,4 pontos de audiência. E você continua mandando a informação, Vanderlei, você é técnico do São Paulo, Domingo? Fantástico. Vanderlei Silva será o novo treinador de São Paulo. Fantástico, o Homem-Aranha é o Vladimir, né? Por quê? A defesa que ele fez contra o Corinthians. Você não viu, não? Ah! Santos e Corinthians, você não viu, não? Você está voltando no outro jogo. É, mas alguém falou fantástico com a minha lei, eu tô lembrando aqui. Vou buscar outro jogo agora. Pô. O Sombra não estava aqui, não viu? Pô, mas foi domingo passado. Pô, baixa aí depois, Sombra. Esse é o Estádio 97. Vamos falar da Esser? Vamos falar da Esser, amigão. É isso aí, rapaz. Você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde. Casou. Sensacional. É. Casa... Bom, você ouve sensacional, acha desanimado? Você tá vivendo em que mundo? Não, foi o Azedão. Azedão. Olha, o Le Village é um projeto. Pro Santos, dá um desconto. É um projeto elegante. Opa, RG. Aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo. Com um apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser. Empresa reconhecida pela qualidade. Eu não perca tempo, hein? Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Venha visitar o apartamento decorado, amigão. Tá me fica, Dodô? Na rua, você conhece, Dodô? A rua, sim. José de Brito de Freitas, antiga 295. Avenida Tietê. Essa mesmo. Ou você pode acessar esser.com.br/levilage. Village com dois L's, hein? Ou, se você preferir, ligue agora. Pode ligar. Tem gente pra te atender. Fala assim, ouviu bem? Já fala lá no Estádio 97. 3951-3888. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Levilage também vai ser Esser. Um abração pro Rafa, Paula Horry e pra toda a família Esser, Zombinha. É isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento de Pirelli. Promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Também oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história, da Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Oferecimento também de Benegripe. É gripe? Benegripe sempre. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Continuando com as manchetes, seu Bento. What the fuck now, Palmeiras? Ah, fala de nós. É só pra falar que hoje é o dia do beijo. Fica a dica. Beleza. Dia do quê? Fala, do beijo. Domênico, você podia ir lá. Você daria um selinho mesmo no Domênico? Ah, pra te postar um no selinho, Instagram? Eu chuparia essa orelha dele na hora. Então vem aí, dá um selinho. Aí eu vou. Pode ir, Domênico. Domênico? Domênico é a mãe. Vai, fala do Palmeiras, você dá um beijo na tua mãe. Senhor, aí sim. O Domênico, horário matinar lá do Palmeiras, 11 horas da manhã, é que o Vardinho entrou. Acordei cedo, hein, Ferá? Acordou cedo, olha. Gostou, Ferá? Gostei. Gostou do jogo, Ferá? Gostei. E aí, tava cera, Ferá? E aí? E hoje, né, o Paulo Nobre já articulou logo pela manhã aí, ligou lá pro presidente do Cruzeiro, que tem bom relacionamento, aproveitando também, né, que o Alexandre já esteve lá um bom tempo. Certo. E eu acho que o Vardiva, depois de ontem, viu, Domênico, deve continuar no Palmeira. O Paulo Nobre falou com uma convicção, uma entrevista do Paulo Nobre. Ele pediu pro Cruzeiro aguardar, viu, mano? Ele vai jogar o... Ele vai abrir mão do contrato de produtividade, o Paulo Nobre, ou não? Eu acho que sim. Porque... Se o Valdívia for a Itaquera e conseguir fazer com que o Palmeiras classifique ele jogando bem... Ele assina o que o Paulo Nobre, o Valdívia quiser, o Paulo Nobre assina. Se o Valdívia for a Itaquera e fizer um puta jogo, como ele falou, o Palmeiras só classificou o Botafogo, a gente não sabe que o jogo terminaria 0-0, porque o Valdívia entrou. Não foi só por isso, é claro. Mas foi difícil o jogo e outro, hein? os erros de arbitragem do Palmeiras. Exatamente. Teve isso aí que influenciou, podia ter influenciado mais ainda no resultado. Muito bem, seu Bento, como diria Zedão, evidente. Evidente, evidente. Evidente. A gente jogou mais fácil, né? Mas o gol do Zé Roberto com 130 quilos lá, meu. Desculpa, mas foi um jogo de um time, de um ataque contra a defesa, hein? Desculpa, o Botafogo é muito fraco. É ataque ridículo, contra o juiz, foi. Sim, e também o juiz foi muito ruim. E eu também acho que isso tudo é porque aquele negócio, e tanto que hoje já arrancaram o negócio da camisa do juiz, né? Que é o meu patrocínio do Palmeiras. Eu já achava um absurdo e achava inclusive que o Palmeiras teria, eu não cheguei a comentar aqui, mas você sempre fica com aquela coisa, né? Eu não sei não, viu? Se tiver pênalti pro Palmeiras, é capaz dos caras, não dá, porque vai ficar naquela coisa, ah, se eu der, todo mundo vai falar que é o patrocínio, aquela bobagem desgraçada, né? Em falar que o campeonato foi comprado, uma bobagem desgraçada, né? É que poderiam ter evitado isso tudo. Poderiam ter evitado, como diz o Azeda, evidente. Tanto que a FIFA... É evidente, né? Evidente, né? Mas não evitaram, culpa, não evitaram, e o Palmeiras não tem a menor culpa disso. Claro que não. E foi muito prejudicado, não foi pouco, muito prejudicado. Um ou dois jogadores do Botafogo já deveriam ter sido expulsos, porque tinham amarelo e tomaram... E a entrada que deram no Valdívia, o cara foi maldoso, né? Porque ele, além de dar um tapa na cara, ele entrou por baixo pra quebrar. É que, ó, reparem no pé do cara, na alavanca que ele faz pra arrebentar o cara. É que não pega, mas se pega, né? É que pra esses juizada que são tão ruins, tem que quebrar o negro pro cara ser expulso, cara. É um absurdo isso. Não vale a intenção aí, né? Mas o Palmeiras jogou bem, né? Jogou bem melhor que o Botafogo. Teve acho que 70% de posse de bola. Então é um absurdo, né? Jogou bem melhor. E é isso aí, cara. E agora vamos pegar o Corinthians lá na arena e vamos ver o que vai acontecer, né? Porque agora. Outro fumo. Não, de quem? Opa, outro fumo. Então eu vou também, meu. Vocês perderem em casa e perderem na Arena Corinthians. Então vai levar fumo, eu vou. Então vamos lá. Tá louco. Vamos retribuir a mesma coisa que aconteceu aqui. A gentileza. Eles vão ganhar aqui? Vamos retribuir a gentileza lá, vamos ganhar do Corinthians. E vai ter, viu? Vai ter torcida. E vai ter o Chupa Delivery. Sim. Com certeza. Para os dois jogos. É duplo, né? É um chupa delivery duplo. Vai ter chupa delivery pro jogo Santos São Paulo e vai ter chupa delivery pro jogo agora, Palmeiras e Corinthians. Ô, Jojo, você viu o que aconteceu, o que a gente falou no programa, viu? O que foi, vovó? O Rabinho acabou de segundo volante e o Palmeiras foi bem. O Valdívia entrou lá no meio de campo, no meio, né? É, mas com o Botafogo, né, vovó? Não, tá bom, mas a gente falou. Eu tô dando moral pra você, acaba com a vó também. Não, não acabei com a vó. A senhora tem razão, ele foi muito bem de segundo volante, mas contra o Botafogo. Tá bom, é. Mas eu quero ver quanto o Corinthians vai fazer isso. Não pode. Se o Valdívia assim, agora. Se o Valdívia ganhar o jogo lá dentro do Arena Itaquera, jogando depende. Ele renova com o Palmeiras até 2028. Mas, ô, Jojo, sabe o que ele podia fazer contra os corintianos? Sim. Põe ali Gabriel Arouca. Gabriel Arouca. Aí põe Valdívia, Dudu, Rabinho e o Rafael Marques de centroavante. Aí, o Cleiton Xavier não joga. Não, ele não tem ainda. Já falou jogar. Que ele não tem ainda. Não tem condições. Condição, não tem pra jogar o jogo inteiro. Mas o pouco que jogou, já jogou bem. Ah, com certeza. Né? O pouquinho que jogou já começou a ver que o cara manja do Leandro Banana fez o gol calando mais uma vez na minha boca. Gol de canela, mas gol. Mas ali, mais gol. A bola entrou, a bola entrou. É isso que importa. Ele é mais centroavante que o Crisaldo, eu acho, viu? Eu espero que Corinthians façamos um bom jogo. Tá certo. E a torcida do Palmeiras tá ferrada agora lá, viu? Vai ter que pagar um preço caro. Ah, não, isso. 250. Mas é o que aconteceu do outro lado. Se tivesse aliviado pra torcida do Corinthians quando o jogo foi lá, talvez agora tivesse aí uma política da boa vizinhança. Duvido que o Corinthians vai abrir mão agora. Mas não abriu. O Paulo Nobre não abriu mão lá pro Corinthians? Não, pagaram. Como não? Pagaram o valor. O Corinthians pagou, não. Por isso pagou metade do valor. Eu fiquei sabendo, baixaram o valor. Não, baixou porque eu acho que 200 ou 250 pra torcida do Palmeiras. 250 manos pra ver o jogo? Cara, acho que sim. 250 mais reais. Agora vai ser aquela política da boa vizinhança, né? Exatamente. Agiu bem, será bem tratado. Agiu mal, será mal tratado. Roubaram a Ponte Preta, falar a verdade aqui. Vamos lá, Bento, vamos lá, Coringão. Com problemas, hein? Com problemas durante a semana. Entre problemas. Já não vai. Contra o São Lourenço aí, olha só. Deve poupar alguns titulares ou até bastante o Tite pra jogar completo no clássico. Podemos nos dar esse luxo, velho. E o ataque titular do Tá sobrando do ponto na Libertadores pra gente, velho. Tá sobrando. E o ataque titular do Corinthians não tá. Não faz campo, continha, né? Não, mano. Não vai ter nem o Emerson Sheik e nem o Paulo Guerreiro. Isso aí. Ruim, pelo bem inteiro. Ganhamos o time B com os vocês. Ganhamos com o time B. Agora, eu acho que o Corinthians poderia, ô Bento, o Corinthians poderia poupar. Agora, ó, poupa quinta-feira, tá certo, contra o São Lourenço. Ó, poupa na quinta-feira contra o São Lourenço. Poupa domingo, tá certo? É verdade, poupa mesmo, poupa. Poupa. Depois não tem conversinha segunda-feira. Se tiver a opção, é que infelizmente, a Federação Paulista ela acabou restringindo aí o número de inscritos aí pra 28. E senão colocava o sub-15 pra jogar domingo e quinta-feira. É verdade. Muito obrigado aí, ó. Isso, mais risada, mais risada. O Guerreiro tá com dengue agora, né, velho? Tá com dengue. Tá me pelo menos 15 dias fora, é isso? Inclusive, Sombra, eu queria aí, ó, em nome da torcida do Corinthians, ó, essa porcaria, tá certo? Pra não usar um termo aqui pior. Olha. Esse lixo, tá que certo? Isso, mano, calma. Esse calma. Calhorda, esse vagabundo, esse cretino. Esse desgraçado, tá certo? Do mosquito. Desse Aedes aegypti, vulgo mosquito da dengue. Esse cretino. Ele não sabe. Esse vagabundo aí desse mosquito. Como é o nome do mosquito aí? Começou a falar. Aedes aegypti. Não, imagina. Sombra, esse vagabundo, ele arrumou uma confusão com a pessoa errada. Não, mano. A torcida do Corinthians aí tem a obrigação de distinguir a dengue, Domênico Gato. Como assim? Tem que mandar a dengue pro ralo, velho. A torcida do Corinthians, ó, atenção prefeitura, atenção governo, esse a torcida do Corinthians vai erradicar a dengue do mapa. Como assim, mano? Esse mosquito aí, ó, quem pegou dengue até hoje pegou, quem não pegou não pega mais na cidade de São Paulo. Pega, mano? A torcida do Corinthians vai acabar com a dengue, esse cretino desse mosquito tirou o guerreiro de combate. Pô, são milhares e milhares de pessoas, já é considerado uma epidemia, e é importante, ó, usa repelente se for usar. Mas o repelente combate a dengue tá em falta nas farmácias. Tá faltando? Tá. O amarelinho acabou. Bom. Aí, passa falta, a folha, pô, passa folha de babosa. No capão é assim, mano. No capão passa o quê? Eu falei pra tomar cuidado com a Aedes do Egito, mano. Falei outro dia. Egito, não. Aedes aegypti. Outro dia aqui. Muito bem. Oh, mas o negócio é o seguinte, Sombra, só pra eu falar aí na partida aí diante da Ponte Preta, cara. O negócio seguinte, é o seguinte. Houve um erro sim, tá certo? O gol da Ponte Preta ali no primeiro tempo foi legítimo. Mas eu volto a falar aqui, cara. Não pode no futebol brasileiro, com pessoas ganhando milhões e milhões e milhões e milhões de dólares e reais, o único cara amador dentro de campo ainda ser o árbitro. O negócio é o seguinte, Sombra. Ó, o massagista é profissional, o médico é profissional, o jogador é profissional, o treinador é profissional, até tem torcedor profissional na arquibancada. Tem torcedor profissional. O único cara que tá ali, tá certo? Que teoricamente tá por hobby, é o árbitro, cara. É o árbitro. E não me venha com essa, não, porque se o cara tiver focado, treinando, aí 100% do seu dia, ele não vai errar. Vai errar também, óbvio que vai. Porque o ser humano ele é passível de erro. O ser humano não é uma máquina, ele vai errar. Só que, a partir do momento que você tem um árbitro, tá certo? Preparado, um cara fisicamente pronto, um cara que, teoricamente, ele vai estar ali se preparando durante muito tempo para lances capitais como o que aconteceu aí na partida de sábado do Corinthians, possivelmente, a chance dele errar diminui, gente. Diminui. Tá na cara que diminui. É a mesma coisa, aquele cara lá que, por exemplo, atira de final de semana com arco e flecha. Se ele atira só de final de semana, ele tem um desempenho. Se ele praticar durante todo o dia, tá certo? Vai, sei lá, 4, 5, 6 horas por dia. Se ele tiver um período de treino de 6 horas. Isso é óbvio. Tá na cara que a chance dele errar vai ser menor, gente. Ele vai ter um aproveitamento muito melhor de tudo. Mas se na dúvida não é pro gol. Se tivesse a tal tecnologia. Mas na dúvida. É fácil corrigir isso. A FIFA não fala, gente, que na dúvida é gol. Mas se o cara não teve dúvida, gente. Mas se o cara não teve dúvida. Tanto é que ele acertou no primeiro lance. Ele acertou no primeiro lance que o jogador da ponte ali não estava impedido. E errou no segundo quando ele tocou a bola. Tá certo? Então ele tinha uma convicção. Por exemplo, aquele lance lá na Vila Belmiro, Corinthians e Santos. Que o André teve três chances para fazer o gol e nas três ele estava impedido. O Bandeirinha também não viu. Ou seja, eu atribuo talvez essa falha, porque tem muita gente aí, esse termo imbecil, na minha opinião, aí. Corinthians é beneficiado, de novo, sempre Corinthians. Esses termos cretinos, tá certo? Esses termos imbecis, tá certo? Porque, querendo ou não, o Zé Roberto, que jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, ele teve uma chance muito mais escandalosa contra o Palmeiras. Ele poderia ter colocado aí tudo que o Palmeiras fez até agora no ano em xeque, num lance irregular. Então vai falar, opera só pra clube grande? O cacete, o cacete. Ali tava empatado o Domênico Gato. Ou o Palmeiras tava ganhando de 1-0 já. Acho que tava empatado. Então, é incompetente. Naquele lance, ô Sombral, o cara poderia colocar um trabalho todo em xeque. Como colocaram da Ponte, poderia ser do Botafogo. Então falar, né, porque foi premeditado, porque isso, é sempre pró-grande. Não é, não é. Por isso que é importante. O nível da arbitragem é péssimo. Aquilo que o ser humano não acerta, deixa a tecnologia acertar. Se botasse a... É melhor. Tadinha da Ponte. Desde 77. Em vários esportes americanos, o nego não tem dúvida. Põe a máquina lá pra tirar. Põe a máquina lá e pronto. Teve dúvida. Exatamente. Foi lá, a máquina e pronto. É, máquina, agora, mano, falando só de bola, Rio do Cara de Égua destruiu o Corinthians pelo lado direito, hein? O coitado do Fábio. Ah, eu vi, destruiu. Tá onde o Rio do agora? Primeiro tempo só deu o Rio do Cara de Égua. Tadinha da Ponte. Bom, você faz o seguinte, ó. saque@fifa.com ou saque@fpf.com. Não se esquece quando você fala do Boca. Reclama lá, patrão. Quero juiz ao pé. Você reclama do Boca, você vai também aí. Mas aquilo ali foi o pior episódio da história do futebol. O cara de Campinas. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. É, agora o jogo segue aqui na Energia 97, oferecimento de BV. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. O Estádio 97, que também tem oferecimento de Pirelli, Benjamin. Vamos falar da Pirelli. E agora eu vou falar, amigo, com você que tá precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte... Sim. A Pirelli tá com uma promoção simplesmente imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. É simples, hein? Ou melhor, é muito simples. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. É isso mesmo. Você não ouviu errado. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Você compra 3 pneus e a Pirelli dá o quarto totalmente grátis. Então, se você estava esperando a hora de trocar os pneus do seu carro, amigão, a hora? É agora, a hora é essa. Procure o revendedor oficial Pirelli mais próximo e aproveite, hein? É a promoção número 1 Pirelli. Somente na rede número 1, a rede oficial Pirelli. Consulte o regulamento da promoção em pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Pirelli, Zombinha! É isso mesmo, esse é o Estádio 97. Lembrando, olha, acabamos de falar do resort do Estádio 97. Daqui a pouco vou falar da promoção de Dia das Mães aí do Estádio 97, que vai ser muito legal. Ah, essa vai. É, vai ser bacana demais. Como diria uma promoção, diria o Jorge Canal, uma promoção muito gostosinha. Não é não, Carmelo? É, já já aqui, ó, uma promoção muito gostosinha que a gente fez junto ao Sombra, esperou ele voltar aqui. E eu vou atender um ouvinte hoje, hein? Você já, vai já. Atender um ouvinte hoje? Exatamente, ele vai pedir música ao vivo. Já já, aqui na Heresia, a alegria da cidade. Como vai pedir música pedir aqui ao vivo? Vai, ao vivo. Meu Deus. É, olha aí. Meu Deus. Meu Deus, que medo. Que medo, hein? Que medo. Estádio 97, que também tem oferecimento de Bozano. Mano. É, Sombrar, o negócio é o seguinte. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Sabe qual que é? Aquela que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele vai ficar lisinha, lisinha, lisinha e muito macia, tá bom? Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser, cara. Esse aqui é top pra você ir trabalhar, pra você treinar, pra você ir pra balada, enfim, cara. Vai deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai, por exemplo, levantar o braço agora, tá certo? Às 18h20 da tarde ou 18h20 da noite. Você não vai estar com aquele cheiro de coberta de mendigo, velho. Você vai estar cheirosinho, cheirosinho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De mendigo. Coberta de mendigo. Cheirosinho, onde esse cara inventa esse mano. Me ajuda aí. Olá, ouvintes lá, 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca Drubal. Ah, é verdade. Alô? Alô? Quem fala? Cristiano. Cristiano. Cristiano do quê? Cristiano de Oliveira Zaizi. Zaizi? Zaizi. Isso. Tá certo. E quantos anos você tem? 31. RG número 2. Sim. estava com muita saudade desse momento, que ninguém mais conseguia salvar a hora. Eu também. 3.2 hoje, segunda-feira. Hoje ele me fez lembrar a Barcelona. Barcelona? É. Ah, quem que foi? Como assim? Estava eu lá sentado na Rambla, recomendada pelo Mota. Certo. Sim. Certo? Certo. Rambla. Observando aquela galera. Ruas toda, largas. Ah. De repente me passa um cara fazendo zigue-zague, velho. Ah! Sensacional! Saudade, hein, gente? Deixa eu dar um beijo aqui. Que saudade, Edi. Agora sim. Ah, mas sim, o RG voltou. Aí sim, salvou a hora. Que eu tinha tanta saudade. Finalmente. Graças ao governo, ele teve condição de viajar com tranquilidade. Sai daqui você. Não, graças à rádio. Poucas pessoas tiveram da vida paulista. Graças à rádio. Graças à rádio Energia 97. É o governo brasileiro. É o governo espanhol que tem o Brasil como parceiro. Se dependesse de você, não ia viajar nunca. Não ia conhecer. Calma que 2018. Eu tô voltando. Deus não, Deus não, Deus. Não volta não. Oh, e qual que é o bairro? Dodô, é, agora eu tô na Leopoldina, tô saindo da Leopoldina. Ah, Leopoldina? Que boy, hein? É, pera aí. Leopoldina. É, Leopoldina. Leopoldina é nós, eu morei na rua Guaipá. É perto, tá. Na verdade eu trabalho aqui. Tá, mas você tá indo pra onde? Não, que vale. Tô indo pra casa, é, Jardim Pedro Pinho. Agora que eu quero ver. Jardim Pedro Pinho. Você sabe quem foi Pedro Pinho? Você não acredita que eu tive um vizinho chamado Pedro Pinho? Quem inventou as balas de Pinho, aquelas balas de alabarda. Mas Jardim Pedro Pinho, se é o que eu conheço, é Osasco. Herói. Então, aqui não tem pra ninguém. Ladinho também. Só pra dar um conselho aqui, tem um da trouxa que vem assistir o programa. Que isso, não. Tem uma moça ali, ó. Tá louco. Tem três barbados aqui de 1,90m. Duas moças aí. Estão sentados. E a mulher que tá atrás tá de pé. Mas eles chegaram primeiro. Não interessa. Ué, mas não quer igualdade? Oba, eles chegaram primeiro, não. Levanta não. E deixar a mulher sentar. Não levanta não, vocês chegaram primeiro. Chama a segurança e dá um rapa nesses caras. Não, meu. Tá certo, vocês chegaram primeiro, não quer igualdade, fica em pé. Sombra. Pra que deixar esses trouxas vir assistir o programa aqui? Que aqui? Ah, o juiz deixa trouxa! Deixa os caras no rádio tá ouvindo os cara a gente! Trouxa. Não, mas você cadê tinha medo que os caras viessem e oferecessem coisa estragada pra gente, lembra? É, você não come até hoje. Até hoje ele não come. Não, e o cara, não tem e nada, os caras levantaram! Oba, há uma possibilidade! Os caras não levanta! E a mulher continua de mas pé. Eu concordo com ele, chegaram primeiro, não quer igualdade? Então, chegaram antes. Rufus, igualdade! Vai levantar, velho! É meu Deus, e o juiz não vai dar cartão pra chamar o cara de trouxa. Senhor, senhor! Pelo amor de Deus, é, pra... vai que eu tô saindo aqui do meu trabalho, que tá. Estacionamento, pode ser que a ligação caia. Então vai, eu quero participar do torneio de pôquer. O flop tá batido, esse, pode escolher. Tá no pré-pago. Esse tal de pôquer é um sucesso. Oh. Não é pré-pago, E outra, eu participei do primeiro, vou participar do segundo também. E que lugar que você ficou lá? Saiu em que rodada? Dodô, eu saí depois de você e do também. Olha, mas eu não sei jogar direito esse troço, rapaz. Eu saí logo de cara. Olha, saiu logo de mim, então ferrou. Então, diga logo, já deu o seu nome completo. Vamos ver qual a carta qual que você quer no flop. Acho que o River. É. Vai. O River. Valete de Copas. Valete de Copas. E por então, que ele escolheu o River e não o Boca, que é melhor que o River? Ô, Zayze, você vai ter que doar 10 quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? Legal, tô surpresa. Boa. Torneio que vai acontecer no dia 15 de maio. 15 de maio. Tá voltando de Maceió. Sabe quanto já arrecadamos, Narigudo? Quanto? 515 quilos, com esses 10, 525 quilos. Nossa, meia tonelada. Caraca, velho. Assim, hein? Com os Zayze agora, 65 inscritos. Porra. Quanto serão, Sobra? 120. 120 pra fechar. 120. Boa. Legal. O torneio primeiro foi um sucesso. Espero que seja no mesmo nível lá na H2, né? É, lá no H2. Aliás, sexta-feira, a casa continua. Abriu novamente, né? Teve um probleminha lá, mas abriu. E é bom, aproveitando que o pessoal que ouve aí o Estádio 97, é legal vocês fazerem esse torneio, principalmente lá pro pessoal entender o que é o poker. Quem não entende, procura saber o que não é um... Bem legal, É um jogo que não é ilegal, muito pelo contrário, não é um jogo de sorte. Ilegal! Porque se fosse de sorte, Dodô, a gente tinha ganho, né? É, eu dei muito azar, rapaz, vou dizer pra você, eu sei que eu não sou um exímio jogador, eu brinco apenas, mas dei muito azar, rapaz, peguei Logo de cara já saí com... Carta ruim. Carta ruim, não deu. Também tem não, eu tava na mesa, não, né? Eu acho que também tem um pouquinho de sorte, sim. Porque não é só saber jogar. Tem um pouquinho de sorte. Você dá um monte de carta ruim pro cara, pra não ver ele jogar. É igual o treinador. Mas você dá carta ruim pro cara, o cara sai do jogo. Mas aí nessa hora que o cara tem que ter inteligência pra poder correr. Mas não é que eu só peguei. Eu peguei umas cartas relativamente boas, ô Martinho. Só que a primeira rodada, eu lembro como se fosse. Eu tinha um par de, acho que, de valetes. Não é ruim. Não é ruim. Jogo até... Eu tentei ganhar umas fichinhas ali. Eu já perdi um monte ali. Aí ferrou. Aí você já começa a ficar ruim. Mas eu só dá um conselho, meu filho. Eu peguei um time aí que tem umas cartas ruins, meu. Vai fora também. É, não deu, né? Vai descansar. Vai descansar. Mas você faz aquele gênero jogador que usa muito do psicológico, você é um cara estratégico, faz cara de mal. Mete uma mala, é safada, né? Óculos escuro. É gostosa. Eu não uso, não sou desse estilo de jogador de óculos escuro, não. Na verdade, capuz. Eu comecei a aprender a jogar pôquer por causa do estádio, por causa devido ao ter sido sorteado o primeiro torneio. Eu sabia muito pouco. Sim. Quando eu liguei, mas você sabe quase nada. Não, calma aí, então vamos lá. A primeira vez eu comecei a aprender para poder jogar o torneio de pôquer. A partir daquele momento, eu amei, eu adoro o jogo. Tô saindo daqui, tô indo com uma galera, a gente joga pelo menos duas vezes por semana. E eu jogo bastante agora. E me considero um bom jogador. Não no nível profissional, essas coisas não. Então sua mulher ou namorada deve odiar a gente. Mas é um dos esportes que mais cresce no país. E o tempo que você usa jogando, ela usa pra fazer outras coisas, não é? Menina, outra coisa, sabe por que eu comecei a gostar de pôquer? Por quê? Porque a Domênica pedia pra eu cantar Poker Face pra ele. Ah, da Lady Gaga? É verdade, eu falava. E você fazia strip poker com ele? Não, eu já fico pelada de uma vez. Ah, de vez? Eu não gosto de strip. Que time você torce, Zayze? Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Ô, amigão. Fala, beija. Não, é o Mano que tá falando, tudo bem? Mano. O que você achou desse filho de uma égua aí, desse mosquito da dengue tirar o guerreiro do jogo? Ah, mas parece que não tá confirmado ainda. O primeiro teste, a princípio, não deu 100%, né? Olha, mas, ó, amigão, a partir do momento que você urina sangue... Que isso? Como assim? Já deve ser alguma coisa grave, RG. Você tá louco. Era um mosquito dengue da com certeza. É verde o mosquito. Ver o mosquito que vai passar domingo aí. Mas, ó, amigão, todo mundo contra nós, hein? Até a porra da dengue, velho. Mano, eu moro em Osasco, é próximo ali da onde não é o mesmo nível que o Guerreiro mora, né? Sei. Que ele mora ali em Alphaville. Mas, infelizmente, Barueri, Carapicuíba, tá lastimado. Carapicuíba, cara. Tá embaçado. Mas, ô, mano, segundo o médico do Corinthians, Ivan Grava, ele deu uma entrevista coletiva. Hã? Filho do Joaquim Grava. Filho do Joaquim Grava. Sim. Aliás, parecido também com o Joaquim Grava. Não sei muito. Continua gravando com o Joaquim. Que clinicamente ele já está sendo tratado como caso de dengue. E ele disse que não volta por ao menos 15 dias. Ah, mas tá na cara. Tá na cara, independentemente. Ó, a partir do momento que o cara já tá começando a tratar o jogador como se ele tivesse com dengue sobrado, a chance dele tá é muito grande. Vou te falar. Mano, eu recebi um e-mail da assessoria de imprensa do hospital que ele está. E lá claramente fala. Que hospital que ele tá? No São Luís. Então atenção, galera do São Luís. Vão tratar bem o guerreiro, hein? E lá, é um herói. Claramente fala que ele tá sendo tratado de dengue. É, mas dengue não dá pro cara jogar, não. Dói tudo hoje. Está cara sendo tratado como se fosse dengue, mas não está confirmado que seja dengue. Porque se for, já tá sendo tratado como. Agora eu vou te falar, se não for dengue, que puta gripe, hein? Ah, complicado, né, senhor? O nego só voltar depois de 15 dias. Ah, embaçado demais, cara. Com certeza. Fala assim, Breno Domênico, que é meio dodói aqui. Eu? Né? O Domênico é meio dodói. Dodói? O Domênico, quando eu sou que menos falta aqui, pô. Já que você tocou no assunto, não é. Olha o que você vai falar. Tem gente que qualquer coisinha. Não. Tem um cara que eu conheço em rádio. Cara, trabalha em rádio. O cara já não veio por dor na panturrilha. Não sou eu, não. Cãibra. Eu fico unha encravada. Teve um que inventou que ia se fazer a cirurgia no joelho. Também. É o Valdívia do rádio? Inventou uma cirurgia que é o Valdívia do joelho. Não que o Valdívia, quando entra, ainda dá um lance outro legal. Ah, tem um cara também que tem um feriado. Ele tá sempre na expectativa. Que tem um feriado na religião dele, é impressionante. Não vem. Como é que é? Não entendi. 500 feriados na religião dele, é impressionante. Mas como a carapuça muda de religião. Como a carapuça serviu, né, Landucci? Eu não falei nada. Mas é você, Mota, que ele tava falando? Falar nisso, eu vi ontem um filme lá dos teus antepassados, lá, o Êxodo. Pô, caramba, mas esse filme é antigo, Pacas. Você não viu a nova filmagem agora com o Christian Bale? Você não tá vendo os 10 mandamentos? Não, em casa estão vendo. É, tão vendo, tá vendo os 10 mandamentos? Soneto e mandamentos. Fala, amigo. Mas essa doença aí, né, a dengue, o gripe forte, sei lá o que for do guerreiro, isso no futuro vai ser bom, cara. Vai ser bom porque ele não vai fechar contato com ninguém. Vai continuar no Coringão. E também é uma outra forma de dar uma chance aí pros outros times, pelo menos, jogar mais ou menos contra a gente. Se vocês perderem, vocês vão ver que esses papinhos. Ei, um mosquito. Ah, mas vai ter 11 em campo, vai inferno, ter o juiz não, em campo. Mas não, Portuga, você não entendeu. É pra dar um pouquinho de graça. Não, não. Se vocês tomarem um cacete, vocês, a primeira coisa que eles vão já é essa daí. Opa! São Lourenço é porco. É, mas, assim, mas falar pro juiz não ajudar, hein? Pega o retrospecto aí. Nas últimas nas últimas 15 partidas o árbitro ajudou. Mas pega o retrospecto dos últimos 15. Aí, filho, a ponte que chegava. Pega aí o retrospecto dos últimos 15. O meu time não foi ajudado, não, pra ponte passar. Lógico que a arbitragem ajuda time grande, mas fala aí, amigo. Mas, ó, eu acho que o Corinthians é um dos times que menos tem pênaltis marcados nesse campeonato. Ah, para que se pare. Mas, ó, amigo, é que esse lance é um pouco relativo, porque o negócio é o seguinte, ó, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians ele tava nos top 3 aí dos mais prejudicados no campeonato. Ridículo, ridículo. Mas quando eu venho aqui falar a respeito de arbitragem, eu não vou falar de time A, B, C ou D. Eu acho que todos os clubes são prejudicados, cara. Todos os clubes. Não adianta falar, porque o árbitro vai errar sempre a favor do clube grande. O Botafogo tava jogando aqui no campo do Palmeiras, tá certo? E o Porco quase que foi prejudicado. Teve ali a seu favor aí dois pênaltis não marcados e um impedimento claríssimo que não foi dado pela arbitragem, quase que eles é Roberto gordo lá com o cara redondo. Deus, viu, o cara chutou por cima do gol. Então, querendo ou não, falar, é sempre o grande que é beneficiado, é ridículo, é tosco. Basta assistir os jogos. Ô, Zayce, tem que pôr tecnologia no futebol, Zayce. Também acho, era contrário, mas eu concordo. Eu sempre fui contra. Também. Hoje eu sou a favor. Mas, honestamente, eu concordo. Coloca o raio da tecnologia lá pra ser um robô, sei lá o que for. Pra ver, só esqueceu de impedimento, se é pênalti, se é dentro ou se é fora, se a bola passou da linha ou não passou. Eu acho que isso só vai valorizar o futebol. Mas aí o Corinthians vai ganhar mais nada. Vai ficar bravo, não vai? A ponte estaria classificada hoje. Corinthians não vai ganhar mais nada. Só vou falar, só vou falar com o torcedor que vê o time na TV. O problema é que vai ter muito jornalista e comentarista aí que vai ter que procurar outro emprego, né? Com certeza. Mas, ô amigo, não vai ganhar mais nada, né? Ô amigo, o Corinthians ele enfrenta agora o São Lourenço na quinta-feira, possivelmente o Tite vai colocar o Tite vai colocar um time misto aí pra jogar. Soletrando. Já pensando no clássico de domingo, cara. Mas tá domingo. Falando sério, eu tô brincando, vai jogar um time misto na Libertadores? Tá lógico. Sério? O Corinthians ele depende de um empate pra se classificar como primeiro do grupo. Matematicamente, o Corinthians ainda teoricamente pode ficar fora. Porque se o Corinthians perder as duas, tá certo? Tanto pro São Lourenço. É verdade. Não, deixa matematicamente. Aí, 12 pontos, tá certo? O Corinthians tem. O Corinthians ele tem confrontos aí contra o São Lourenço, que é o segundo, e o São Paulo também. Que tá empatado também em segundo. Tá. Se o São Lourenço vencer as duas partidas que ele tem pra fazer e o São Paulo vencer as duas, 12. Ou seja, os dois têm confronto com o Corinthians, todo mundo empata com 12. É que o que favorece o Corinthians é o fato do Corinthians ter, se não me engano, acho que 8 gols, certo? Do saldo. Contra 2 do São Paulo e 0 do São Lourenço. Se eu não me engano, é isso. Então, matematicamente, existe uma possibilidade remota do Corinthians ficar fora? Existe, mas isso não vai acontecer na prática, pela bola que o Corinthians está jogando. Então, Portugal, o Tite, eu acho que ele não tem, talvez, aí o porquê. É muito mais importante o jogo de domingo contra o Palmeiras do que esse jogo de quinta-feira. É o Corinthians está nadando de braçada nessa Libertadores. São Paulo é fora. Precisando de uma opinião aqui imparcial nesse programa. Vamos lá. O programa está parcial demais. Azedão. Tem um favorito para ser campeão paulista? Pela federação, o Corinthians, né? Agora, como jogo, não preciso falar, né? O time que tava com 5 minutos ganhando, já passeou, tirou o Robinho. Quem? Quem que é? não precisa nem lotar estádio pra ganhar. Ó, não teve goleiro que se machucou sozinho no alto, entendeu? É. Jogou roubado, lá tiraram. É. Não teve goleiro fazendo gol de falta pra salvar o mundo. É. E não teve jogo, né? Que o impedimento tava mal feito. Mas né? Quem fez gol? Ah, o Santos, com certeza, é o favorito, vai passar o... Então, ó, o São Paulino nem assiste o jogo no domingo, hein? Nossa! Ô, Zedão, ah, vai fazer outra coisa. E quem é o favorito? Ô, Zedão, e a Champions? Quem é o favorito? Olha, se o Santos ganhar o Paulista, vai pra Champions. Aí eu acho que o Santos já vai entrar no mata-mata, eu não viro, não. Ô, Zedão, o presidente de São Paulo, o presidente de São Paulo tá rodando aí nas redes. Sim. Ele acabou de dizer que o São Paulo vai comer uma peixada no domingo. O que você acha? Porque na hora do jogo, ao invés de assistir o São Paulo tomar um pau, ele vai comer um peixe no lugar do Santos. Tem que ser por isso. Entendi. Mas é legal ele falar, desde que ele segure e prossiga. O jogo é legal. O presidente falou antes, vocês estão falando sério isso. Desde que ele segure. O Vampeta falava e... Peraí, mas ele falou em tom de brincadeira. É, brincadeira. Ele até falou do presidente lá, falou que respeita bastante o Santos. Pega no pé do cara também. Eles têm amizade, isso aí, eles têm amizade. Ele tá tirando foco, que o time dele não tá muito bom, tá tirando foco. E é legal a brincadeira do jogo. Não, pera. Desculpa. Não, é muito chato. Um presidente não pode falar isso. Amigo do outro presidente não pode. Brincadeira, não pode nada. Pode porra nenhuma. O que pode é nós que somos torcedores. Um cara que tá lá como presidente do clube vai pedir assado. Não, mas ó, na boa, tá louco, eu sou a favor, nesse tipo de caso, eu sou a favor do seguinte: dirigente ficar na dele e se portar como tal. Agora, se alguém quiser comprar a briga, tá certo, tem que estar dentro de campo. Ou seja, o jogador. Se o jogador quiser chamar essa responsabilidade pra ele, beleza. Agora, por exemplo, o presidente falar, tá certo, motiva o time do Santos. Os jogadores de São Paulo, os caras vão ficar putos, velho. Acho que vão ficar putos. Eu acho que, por exemplo, aí numa dessas, Rogério, se ele quer falar, vou comer um peixe domingo, quer provocar, beleza, ele tá dentro de campo, vai segurar o rojão. Agora o engravatado lá, o Paquitão, no ar-condicionado, ficar comprando briga pros outros, tá louco. Vocês estão nada. Eu ouvi o que vocês falaram, agora eu também vou falar. Sim. Esse politicamente correto tá exageradamente chato. O Aidar, com todas as coisas que eu acho, muita coisa que eu não concordo com ele, estão exagerando também em cima do cara. Ele fez uma fama aí. Gente, futebol também tem um pouco de brincadeira. A gente reclama que tá tudo a mesmice. Aí quando vem, cara, ele não falou nada demais. Ele não ofendeu. Não, mas eu não falei que ele ofendeu. Ele não ofendeu ninguém. Ele não humilhou ninguém. Ele não xingou ninguém. Mas ninguém falou que ele foi. Cara, na década de 80, se alguém falasse, se o Matheus falasse isso, ou o próprio Aidar falasse isso, era legal. Gente, o futebol mudou, Benjamin. Mas não mudou, não. Mas mudou, sim, senhor. Qual o problema de fazer a brincadeira? Eu vou comer a peixada. Ele incita a violência, sim, senhor. Ele não incitou violência em nada. Contra o peixe frito. Nada. Incita. Não, eu não vi o Aidar incitar violência em nada. Ele não entra em campo. Mas eu não falei isso. Ele é um presidente do clube. Eu só disse que eu sou a favor do jogador comprar essa briga, não o presidente do clube. Não, diretor. Eu vou comer a peixada. Não, briga é o modo de dizer. Eu não levo isso por esse lado. Existe um bom relacionamento entre as presidências. Eu não levo por esse lado radical. Agora, o que eu concordo, e aí infelizmente hoje é assim, isso se pega aí e vai propagar nas redes sociais, né? E aquela coisa do machão, do cara que vai revidar, vai xingar, e aí vai começar realmente a como se diz na gíria, estartar uma série de ofensas. Agora, honestamente, não vejo nada demais com relação a isso. Não ofendeu. Se perder, pô. Fala, amigão. E se perder, vai ser jogado. Se tiver briga, como todo clássico tem, provavelmente esse não vai continuar tendo, vai colocar a culpa no Aidar. Sim, aí. Mas eu também acho que o futebol antigamente era muito melhor. Você pegava aí o Vampeta, brincava de um lado, o Paulo Nunes brincava do outro, Zayze, Edilson, o Souza de São Paulo. Souza de São Paulo. Ô, Zayze, deixa eu te explicar um pensamento. Acho que hoje, até por causa da internet, as coisas repercutem de uma maneira que não traz emoção. Por quê? Porque a pessoa lê a notícia, ela não ouve mais a notícia, ela não assiste a notícia, ela lê muito a notícia. Não sabe como ter. Lê muito. Antigamente, você queria saber alguma coisa do futebol, você tinha que aguardar o boletim esportivo à noite, a rádio retransmitindo, a entrevista do presidente, ou aguarda depois à noite, quando o presidente vai falar no programa esportivo. Então, hoje o futebol ele é muito lido. Porque e muitas vezes só a manchete. Porque a tecnologia permite. Então, nego, põe lá. Olha lá a manchete lá. Aidar diz que vai comer uma peixada no domingo. Ele não viu o contexto que falou, o tom de brincadeira. Você precisa entender muitas vezes como foi falado, em que contexto foi falado. Por exemplo, eu também não vejo nenhum problema aí. Vai lá, vai comer uma peixada. Você entendeu? E o presidente do Santos, de outra maneira, bem-humorado, retribuir. Eu acho que, por exemplo, não caberia sem ofensa. Sem denigrir. Fala só, o peixe teve espinhos, deu mal, perdeu o jogo. Vai engasgar, vai engasgar. É do futebol, pô. Por exemplo, há um tempo atrás, jogou São Paulo e Palmeiras. Naquele momento, eu achava realmente que ali naquele jogo era melhor não ter brincadeira. Porque ali foi delicado, né? Ali ele saiu da brincadeira e agrediu a sociedade, o time, a sociedade. Era um outro contexto. Né? Porque ali já existia um contexto de muita mágoa. Ali. Outro falou contexto. Que tava pequenando, roubou o jogador do outro. Então ali existia, era um outro contexto. Outro papo, outra conversa. Então a gente precisa, às vezes, entender, no meu ponto de vista, em que contexto é falado, como foi falado. Senão, não tem muita diferença de eu falar do presidente. Por exemplo, lógico. Eu acho muito pior. Eu acho muito. Se é pra levar a ferro e fogo, o Mano sugere que o jogador tem que falar, porque ele que é responsável. Acho, puta, se o Rogério Ceni vier e falar assim, cara, nós vamos fritar a sardinha domingo. Não, então, mas nossa, é um cara que tá dentro de campo. Mas é um caminhão. Ele tem que segurar, Ele vai ter que segurar, se ele não fizer. Mas Sombra, por exemplo. É muito pior. Sabe por que não? O Paulo Nunes fazia isso com o Corinthians fazia com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Santos, tá certo? O Vampeta. Mas ele segurava, né, mano? Você tinha, por exemplo, jogadores aí no São Paulo mesmo, aí o Souza, que falava pra caramba. O Palmeiras tem esse Robinho também, que é um cara que tem personalidade, ele brinca. O Marco Cunha falava. Mas eu acho que tá errado, porque o dirigente, Benja, o dirigente, muitas vezes ele acaba inflando o adversário. O time, Sombra, numa dessa, pega lá pro cara que é mais brincalhão, que gosta de chegar na mídia lá e falar um caminhão. O cara lá, por exemplo, o Rogério Ceni, vamos supor lá, o Luiz Fabiano gosta de provocar o rival. Não é o caso, mas eu vou citá-lo como exemplo. O Rogério Ceni chega no vestiário e fala, Luiz Fabiano, o negócio é o seguinte. É um jogo difícil, os caras têm um time melhor. Segura essa semana pra não deixar os caras aí aguçados contra a gente, velho. Segura, maneira. Mano. Aí beleza, aí o Luiz Fabiano fala, não, Rogério, você tem razão, beleza. Aí chega lá o dirigente do São Paulo, vai lá e abre a boca e fala um caminhão aí do adversário. Ferrou. Olha, mas você acha que muda isso, mano? Lógico que muda. Vai aprender a jogar bola. Como não? Você tem um elenco muda. Onde o salário médio do elenco é de 150, 200, 300 mil reais. Não muda não, gente. Se agora for precisar de estímulo de provocação de presidente pra vencer um jogo. Mas não é só isso. É porque nós estamos tudo errado. Mas não é só isso. O cara joga bola, e tem um outro detalhe, Portugal, que na prática nós estamos vivendo no Brasil. E é preciso entender isso, gente. Antigamente, televisão, jornal, rádio, ele gerava pauta, né? Ele gerava conteúdo. Hoje, esses veículos de comunicação, eles esperam um termômetro, que é a mídia social. E dentro da mídia social, você tem de 8 a 80 lá, digitando, dando opinião. Tudo muito rápido, né? Tudo muito pronto. É muito rápido, muito cara. Então, uma brincadeira dessa, é isso que o Sombra está falando. Eu, por exemplo, se pego uma brincadeira dessa, aí eu vou para a mídia, eu tenho lá 50, 60 mil seguidores, e eu começo a detonar o presidente de São Paulo. Ah, nego não vai nem ver a notícia. Eu vou desencadear. Vai desencadear. E dominou. E esse é o efeito. É. Mas a gente reclama que o futebol tá chato e que precisa de coisas assim. Tá. Quando acontece, a gente não consegue. Ô, Zayze! Opa! Oi. Tudo de bom pra você? Ô, Sombra, rapidinho, deixa eu. Duas coisas pra quem nunca conseguiu falar no estádio. Gente, quando a gente tá falando, não adianta ligar no celular que não dá pra nem atender, porque a ligação vai cair. Então, lógico. Uma outra coisa aqui, deixa eu só mandar um abraço rapidinho. Primeiro pra minha filha, Beatriz, tem 15 anos. Boa! Dizer que eu amo muito ela. Boa! Pessoal ali que joga poker comigo. Pessoal lá do Sidona Poker, pessoal da. Os ex-alunos aí da fundação, que a gente tem um grupo aí, tá mandando um monte de mensagem. Boa! E duas mulheres aqui, ó, especiais. Uma minha cunhada que tá ouvindo lá. A Priscila, namorada do Cleito Bambi. O Cleito é Bambi. Ó, galinha, fica na sua aí, ó. E a Paulinha, que trabalhou comigo no Itaú também, ouve vocês direto, tá mandando um. Olha, sua sessão abraço está extensa. Tá aguilando, hein, velho? Abraço, viu, amigo? Tudo de bom. Tem pergunta pra Larabila? Espera aí que o Bar vai falar com você. Ela já falou bastante, olha. Espera aí, o Bar vai falar com você. Fica na linha aí que a produção vai falar contigo. Estádio 97 tem o oferecimento da Valetão. Vamos falar da Valetão Pneus, Benjamin. Se você, amigão, que procura qualidade, segurança e garantia na hora de trocar os pneus do seu carro, a sua melhor opção, sabe qual que é? É o Valetão Pneus. Aproveite a promoção número 1 Pirelli na rede Valetão Pneus. E olha, você tá cansado de saber que o pneu Pirelli é o melhor pneu pro seu carro, tá certo? Sim. Só que agora ficou ainda mais fácil ter o seu Pirelli com a promoção número 1. Na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto pneu é grátis. É isso mesmo. O quarto pneu é grátis. Você acha que acabou? Não, não, não, não, tem mais. Agostinho, ouve aí. Quem é Agostinho? Olha lá. Mota. Olha o moto como veio hoje. Porra, Mota, você tá com uma camisa que nem turista faria tão ruim, cara. É um misto do Chico Saco com Agostinho. Tem estilo, né? É diferente. A camisa ele falou que é muito legal. Tem estilo. Onde você comprou isso aí? Desculpa o pessoal da Valetão. Já vamos falar, mas onde você comprou isso aí, isso aqui é uma coisa diferente, brechou, moderna, né? Quer camisa? Vem pra cá, vem pra cá comprar camisa, vem, vem. Os Oscar Freire, quadrilátero de ouro. Agora, os limitados, fora do quadrilátero, não consegue. Não, ele foi no Jardim da Infância e pediu pras crianças desenharem. Isso é num brechó aqui. Quadrilátero de ouro. Chama o brechó da avó. Olha, amigo, só no Valetão Pneus, você ganha o seguro dos 4 pneus por 6 meses contra cortes, furos e avarias na faixa. Você não entendeu, Agostinho? Só no Valetão Pneus você ganha o seguro dos 4 pneus por 6 meses contra cortes, furos e avarias na faixa do pneu. É isso aí. Aproveite a promoção e corra para uma das 12 lojas do Valetão Pneus. Acesse pirelli.com.br e confira o regulamento. Compre 3 e leve 4 Pirelli. E você já sabe, tem sempre um Valetão pertinho de você. Hoje eu vou dar uma dica, galera do ABC. Tem a Valetão lá em Santo André, na Praça Ademar de Barros, número 22, na Vila Alzira. O telefone da Valetão lá de Santo André, anota aí, 4992-5956, 4992-5956. Acesse www.valetão.com.br. Valetão Pneus, credibilidade e confiança. Revendedor oficial Pirelli, Zombinha. Muito bem, seu Narigudo. É isso aí, amigo. Resort do Estádio 97. Ah, velhinho. É, olha aí, faltam poucos. Ah, deixa eu ver, 5 semanas? Há 5 semanas. Há 5 semanas pro resort do Estádio 97, que vai acontecer de 22 a 24 de maio no Bourbon Resort Spa em Atibaia. Tá? Você sabe que você pode parcelar isso aí em várias vezes, em até 6 vezes, cheque ou cartões Visa e Mastercard, que é para facilitar, que é para você reunir a família e os amigos, pra, pô, vamos lá. Aliás, eu vou dizer um negócio, hein? Esses uniformes aí do torneio de society do resort estão ficando maravilhosos. E você não precisa só levar a chuteira de society. Não precisa levar meião, nem calção, nem camisa. Vai ser nota 10. Eu acho que esse vai ser o melhor torneio do Society de todos que nós já fizemos lá no resort do estádio. Boa. Vai ser sensacional. Fim de semana maravilhoso com toda a turma do estádio. Então ligue agora e faça sua reserva. Ligue na Lotus Travel. 2896-4665. 2896-4665. E hoje foi solicitado pra mim agora uma iluminação especial pro show do Rude. Ah, é? Ah, é nada que meteu essa mala. Você acredita? É nada que meteu essa mala. O Phil Collins? É verdade. E teve um assessor que ligou pra gente solicitando. Mas tá uma mala, hein? Assessor. Produtor, assessor. Em nenhum minuto eu solicitei isso. Não, ele falou assim, se não tiver, não faço. Muito gentil. Você falou. Muito obrigado. Se foi ideia dela, ela vai apanhar. Mentira, ele ligou, mandou um muito obrigado, e-mail, mensagem. Ele tá dizendo que é a Lê que inventou. Não, não, mentira, não, mentira. Tô falando. Se ela que inventou olá, isso aí, Alê, que chegou pra mim que você pediu a luz. Não. Pediu a luz. Ele pediu sim, ele não. Olha pra luz, pai. O produtor assim, e o assessor. Se o meu show você não tiver iluminação legal, não fica a mesma coisa. Não, mas deixa eu te falar. Não suba o palco. É um show com tecladista, com dançarino, entendeu? Nossa. Que é o dançarino agora. Quem tá vindo no resort? É o quem? É o dançarino agora. Porra, quem sabe faz ao vivo. É o Rolling Stones que tá indo tocar no resort. Você que fechar o resort... Vai curtir muito show. Não, não fecha o resort, você não. Vai estar no karaokê também. O Rudy Landuti nos iluminados. O Carmelo vai estar no karaokê dando prêmios fantásticos. Não, manda fechar o resort. Meu fechar Deus. O resort, a gente não vai. Vamos fazer uma brincadeira. Hoje é dia do beijo. É. Dia do beijo. Então, ah, Celino! Ah, Celino, volta! Não, dá. Duas tomadas não tem caixa. Não. Na Domênica eu vou. Eu vou sozinho. Vai, é legal, dá uma audiência monstro. Eu quero dar uma chupada na testa da Domênica. Ah, é. Mas, como ó, é que faz isso? O show do Rude, o stand-up, é mais uma das atrações do resort do estádio. É legal pra você, pras crianças, pra sua esposa, pra família toda. 2896-4665. Ligue agora e faça a sua reserva. Ligue agora e faça a sua reserva. Tá bom? Anotou? 2896-4665. Acabou, vamos postar o selinho do Mota e do Rude. Vai rolar, ele falou no final do programa. Vai rolar, não vai não. Apoio a Cassineira e do Botões. Também apoio da futeliga.com.br. Acesse e marque jogos pro seu time de futebol amador. E também apoio de Madrugão, suplementos.com.br, seu irmão. É isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? Quem quiser comprar sua proteína ou seu repositor energético, acessa aí, ó, madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis, tá bom? Isso aí. É isso aí. Sucesso esse resort, hein, Sombra? Top. Vai ser top, vai ser sucesso. Com certeza. Com toda a turma passando o fim de semana com vocês. Vai ser legal demais. Deixa eu fazer uma pergunta. Daqui 5 semanas? Daqui 5 semanas. É, provavelmente já vou estar com vocês, né? Será? No Bubon. Sabe que o Bubon não era um hotel de muito nome? Fui eu que inventei o Bubon, né? Como é que é? Você que inventou o Bourbon. O Bourbon é igual a pensão. É Bourbon. A levar os atletas. O Vanderlei costumava ir muito lá levar os times. Ele ainda vai. Segundo o Domingo Gato, eu choro até que São Paulo. Mas ele tá cavando. Mas de onde você tirou essa ideia aí, Domingo? Repete isso aí, Domingo. De onde você tirou que o Luxemburgo vai ser? É uma informação quente. Quente? Sim. É informação. Quem é o novo técnico de São Paulo? Fala pros caras. Luxemburgo será o novo treinador do São Paulo. Seu nome não é Domênico Gato Luxemburgo, eu né? Eu pedi não, pra esperar. Não, mas é Fontes, né, Domênico? É, cuidado, Fontes, né? Na minha formação, o Sidorf vai ser técnico de São Paulo. Ele será o novo treinador do São Paulo, Luxemburgo. Você gostaria? Hã? Gostaria. Já conversei com ele já. Ô, Domênico, eu acho que o Luxemburgo já fez trabalhos melhores, viu? Sim, sim. Já fez trabalhos melhores, né? Já foi bem melhor. Sincera, mas ele não tá em baixa agora, né? Tá em baixa, tá. Não, agora não tá em baixa. Não, tá no Flamengo, tá bem lá. Mas vista do que tem por aí, eu tô bonito pra cachê. Mas o Luxemburgo, eu entendo que o Luxemburgo, ele vai... Ele já foi top de linha. Já foi. Hoje ele tá num, vai, segundo esquadrão. Ele deve calão um de treinadores. Acho que ele tá melhor que hoje. Você falou que o Luxa será o novo treinador. Novo mas agora ou depois? Agora, próximo treinador do São Paulo. Não, mas agora que eu digo semana que vem já? Próximo treinador do São Paulo. Sim, mas vai esperar o Campeonato Carioca acabar. Quando? O próximo treinador do São Paulo. Não, mas tô só perguntando, mas quando? É agora? Agora, quando acabar tudo aí, Campeonato Paulista, Carioca. Ah, quando acabar. Carioca. É, eles não vão. O São Paulo não vai contratar agora. Ele já contratou, ele tem pré-contrato. Vanderlei Luxemburgo. Tem pré-contrato com o São Paulo, Luxemburgo? Eu também falou, eu tenho, porra. Luxemburgo será o treinador do São Paulo. Ele falou isso aqui, porra. Ele já bancou isso aí. Eu tô falando aqui desde acho que 3, 2 semanas atrás, né? Fala aí pros caras, explica pros caras. Olha o cara do Sombra, o Sombra ficou até animadinho. Eu vou perguntar, eu vou perguntar pra ele hoje que ele vai lá no programa da Fox. Ele vai mentir pra você. Faz parte do negócio, se ele não falar que ele não vai falar que ele... O Benjamin, ele tá dirigindo o Flamengo. Ele vai chegar pra você e falar, não, Benjamin, é verdade, eu tenho um pré-contrato com São Paulo. Não vai falar isso, não vai falar. Deixa eu... Vai negar até o final. Mas já se já falou ele com a Iata. Essa vai ser... O senhor, posso falar com você? O São Paulo tá muito... O que ele falou na verdade? Rogério Ceni. Já conta português, jogou o menino, vou afastar. Então tem que chegar, mas esse Milton Cunha, tá lá há muito tempo, vou afastar. Milton Luiz Fabiano, não. Tá lá, vou afastar. Deixa esse cara, vou afastar. O presidente agora tá meio velho, meio gaga, falando bobagem aí, agora prejudicando aí. Vai afastar o presidente? Vou afastar também, tá velho, vou afastar. Pô, você quer tomar conta de tudo, você não quer ser só treinador. Eu vou trazer o Melo pro São Paulo e vou afastar o resto. Eu não duvido. O Melo e afastar? Vou afastar. O Mota eu vou afastar também. Vou afastar também, fala muita bobagem. Mota, falando, tira do São Paulo rápido, Mota. São Paulo, chefinho. Que camisa ridícula. Por que tem minha camisa? Tem camisa, venha pra cá, Motinha, venha trazer camisa. Olha, chefinho, o São Paulo aí que tá essa especulação toda aí, inclusive parece que o São Paulo deu até sexta-feira pro Sabeja responder, se quer... Mas não era a última sexta? É, agora é essa próxima sexta. Não, sempre foi essa sexta próxima. É agora. Pô, mas no Olé, o Mano me mostrou várias matérias, inclusive, que diziam que não vem... O Olé desmentiu aí, falando que o Sabeja não vem. Disse que não viria. Então, também comenta-se muito o seguinte, que o pessoal tá enrolando aí, e aí iriam de conta com aquilo que o Domênico tá falando. Que vai enrolando, aí acaba o Campeonato Carioca e o Vanderlei viria, falando, não, olha, fiquei até o Carioca, não larguei no meio do torneio. Porque sabendo que ele pediu pra esperar. Ele pediu pra esperar a participação. Exatamente por isso. Assim, é que o Domênico tá falando que vai ser. Será? Eu não tenho informação nenhuma. Estou falando olha as fontes dela, Domênico. Cuidado, né? Eu posso errar, gente. Não, é sério. Aqui nunca ninguém errou. Você tem fontes melhores que o Domênico? Mas a fonte é boa. Fonte forte, né? Não bancaria se a fonte não fosse legal. Vou falar, o Carlinhos Vigia lá do posto da frente disse que ouviu. Como assim? Ouviu do primo dele do interior que o Lucha não vai para São Paulo. Não vai? É, quem que é a sua fonte? O Carlinhos lá, o Vigia do posto, primo do lá do rapaz do interior, lá dentro de casa. Olha, ele cravou que não vai cravou. Vir. Cravou, tá bom. Mas você sabe que eu tava viajando? Aí chegou para mim uma mensagem via celular. Viu fulano assim, no aeroporto. Não, chegou uma mensagem no celular e falou assim, foi meio assim, tipo assim, que o porteiro de não sei quem disse que é o Argel. Não. Tá vendo apartamento em São Paulo, Argel? Ó, se for Vigia é o mesmo cara, né? Eu tenho informação melhor que eu. Hã? É o Carlinhos Vigia? É Carlinhos? Não, como é que você sabe o nome? Porteiro. Não pode entregar a fonte, ó. Não, mas ele falou que pode, ele queria aparecer. Ah, ele quer aparecer. Tudo. Instalação do São Paulo pra quarta bota. Então, ainda não tá nada definido, chefe. A gente não sabe direito o que o Milton Cruz vai fazer, porque é o seguinte, ele tem uma dúvida. Quem que ele vai colocar no lugar do Denilson, né? Tá suspenso. Talvez seja o Rodrigo Caio, né? E quem que ele vai colocar na... A dúvida dele é na lateral direita. Então, quem vai colocar entre Auro? Sou Paulo. Auro. Auro. Daqui a pouco, super chefe. Você tá uma aula de português. É, o Auro, você acertar o Paulo 5 Miranda. Palavras, se acertar, vai ganhar 1 milhão de reais. Tudo isso? Super chance. Pô, vou fazer agora. Aí você acertar 5. As palavras são casa... Casa. Obra. Carta. Porta. E laje. Com G ou com J? Perdeu, infelizmente. Então o São Paulo... Oh, e surgiu um assunto aqui, chefinho. Tá aparecendo que o São Paulo só quer ficar com o Pato, né? E o Pato tá em evidência aí de... Vai acabar o contrato com o Corinthians. E aí tem aquela história... Acabar o contrato no final do ano que vem. No meio do ano que vem. Só que daqui a 6 meses o Pato pode assinar com o que ele quiser. E aquela história, o Corinthians vai liberar ele... Não, em janeiro. Ele pode assinar com quem ele quiser no meio do ano que vem. O Corinthians teria 6 meses para tentar vendê-lo. Sim. Em janeiro. E aí uma das histórias que tá rolando lá, o chefinho no São Paulo, é o seguinte. Se o São Paulo, se o Pato aceitar o reduzir o salário dele, o São Paulo ficaria com ele. Mas não existe esse negócio de reduzir salário. Você acha que o São Paulo vai pagar 800 pau? A menos, não, mas... Ô, Mota, o negócio é o seguinte, ele tem um contrato com o Corinthians, tá certo? Esse contrato tá vigente. Ele não pode chegar pro São Paulo e falar, aceito reduzir o salário. Claro. Ele tem que primeiro cumprir o contrato ali com o Corinthians. O Corinthians tem que pagar o que ele tem um que deve ao Pato. Com o Corinthians. E o São Paulo tem que pagar o que deve ao Pato, tá certo? Posto não, isso, se o São Paulo quiser comprar o Pato em definitivo, e aí sim fazer um novo contrato, tudo bem. Mas, então, mas diante dessas circunstâncias aí de talvez reemprestar o Pato e abaixar o salário do cara, eu acho muito difícil. Um novo contrato pode ser proposto. Mas é isso que vai acontecer, um novo contrato. Pro São Paulo se dispor a comprar o Pato... Mas quando você fala em baixar o salário, velho, vê o Valdívia, o que ele achou? É complicado, velho. Ninguém vai aceitar. Ninguém vai aceitar, talvez, aí da melhor maneira possível, Motinha. É quando o seu chefe chega pra você e fala, vamos baixar teu salário. Ô, mano, mas quem vai você pagar? Tem um padrão de vida, velho. Como quem vai reduzir os custos? Pato, mesmo na Europa. Quem vai pagar hoje o que o Corinthians São Paulo sempre tomou? Tem, velho. Quem é o time, mano? O Pato tá jogando na boa. Não levaram o Keyson pra Europa? Ah, mas aí foi um mago aí. Você viu o que deu? Cadê o Keyson? Banco do Curitiba United. Mas foi, não foi? Curitiba United é desse. Mas viu, mano? Viu, mano? Ruim de bola. Segundo o Pretzel, o pai do Valdívia, disse que aceita baixar o salário pra ele ficar no Palmeiras, hein? Isso é o que está rodando aí no noticiário. Eu duvido. É verdade. Só acredito vendo, velho. Não, eu ouvi isso do Silvio. Eu também. Eu só acredito. Eu só acredito vendo. Eu ouvi isso aí, ó, que você falou. Eu ouvi do Gilson lá do Dog da Turiaçu. Como? É o Gilson. Quem que é o Dog? Outro. Ele informante. Ele ouviu um papo desse. E sobre o São Paulo e Santos aí, né? O RG misturando o Santos. O RG, o Santos decidiu que realmente o jogo será na Vila, né? Escutou os jogadores. É na Vila. Né? A diretoria até queria trazer para São Paulo, Pacaembu. Não, que a diretoria quer trazer para Pacaembu por mais renda. Ah, mas... Entendeu? Aí melhor, E os jogadores... Quem decidiu foi, na verdade, os jogadores, né? Falaram que quer jogar na Vila e pronto. Aquele papo do presidente... Do Modesto, antes de assumir, a presidente do Santos fica pregando o Santos tinha que jogar em todos os lugares, tinha que jogar mais em São Paulo. Esquece, né? E eu disse aqui que o jogador não gosta. Os jogadores do Santos não querem deixar de jogar na Vila. E tá, perdeu ano passado o título pro Ituano no Pacaembu e falaram que entendeu? Também teve. Não, eu acredito. Mas, Regina, o presidente do Cruzeiro fala agora pro Everton Guimarães que já tem acordo com o Lucas Lima, só vai esperar acabar o Campeonato Paulista, viu? Lucas, o Cruzeiro? É, porque desistiu do Valdívia. Não, o Cruzeiro quer Valdívia, quer Lucas Lima, quer mais. Não, desistiu do Valdívia por isso. Desistiu do Valdívia. Porque o Paulo Nobre conversou. Não pode querer. Hã? Por que não pode querer? Não pode, ué. É porque é idiota, né? Quem fala em isso? Não, é jornalismo. Quem fala em Cruzeiro Gol que fez aquele De Arrascaeta. Muito bom. Ele meteu uma cana e. Aqui tinha um time também que sempre queria todo mundo. Qualquer um pode querer. É o Palmeiras, pode falar, é. Não, é o Palmeiras, não. Hã? Lava a boca pra falar do Palmeiras. Lava, Ricardo Oliveira. Lava a boca aí. Da Corinthians. Robinho, Neymar, Sidorf. O Palmeiras deveria tentar roubar jogador do Ceará, do Vitória. E uma da Série B. Uma informação que o Lance publicou, que o Aidar teria dado uma entrevista dizendo que já tem tudo pronto pra reformar o Urumbi. Tem construtora, tem tudo pronto. Tudo fechado. Fecha 2 anos o estádio. O estádio vai ficar fechado 2 anos. Segundo o Aidar, que eu acho um erro ficar falando essas coisas. Eu acho um puta. Apresenta, né? Tem construtora, tem os parceiros, a administradora, a gestora, fundo financeiro, tudo. E que até 60 dias vai apresentar ao ilustre Conselho Deliberativo de São Paulo. Tá vendo? Bom, primeiro, se for um bom negócio, que seja avaliado e aprovado. Se for um negócio ético, que seja avaliado e aprovado. Tá? O que não pode é, se for um negócio bom, acontecer a mesma coisa que aconteceu da última vez. Situação com aquela pataquada dos negros ficar do lado de fora do salão. Não votar. Que aquilo ali foi ridículo. Brigando mesmo. E o plano dessa reforma vai levar o segundo patamar do Morumbi até o gramado. Diz que vai ficar totalmente diferente o estádio. Mas eu acho que São Paulo realmente tem que tomar a atitude de fazer alguma coisa mais modernizada. Acho que vai sumir a pista de atletismo, né, Sombra? Pra baixar ali. Eu não queria revelar. O que é pista de atletismo, gente? Sombra, eu não queria revelar. Mas ontem recebi uma cartinha. Você vai ser o cara que vai bancar a reforma. Exatamente. O Aidar mandou uma cartinha pra reformar o Morumbi. Seu programa. Coisa pouca, hein? A cartinha no programa, que bacana. Pô, mas você tem bala? Pra isso? Não, com certeza, é muito fácil. Agora, deve ter um negócio. Ele vai ter que fazer uma provinha lá no meu programa. Por que você não compra pro Joaquim jogar bola com os amiguinhos dele? Quinzinho? Tô negociando o Ganso. Só que meu filho acha ele muito parado, então eu vou levar o par. Mas pode falar um negócio? Se você pegar 20 negros, que nem aquele torcedor de São Paulo que deu não sei quantos milhões. Que é o novo diretor de marketing. Você exato, você pega. De 20... junto. Diretor de marketing. Foi. Diretor. Entrou como adjunto. Não, então o dinheiro ganhou o cargo, velho. Tá vendo, Motinha? Você precisa comprar um jogador lá, velho. Mas se você pega 20 caras iguais, topando a mesma coisa, você reforma o estádio. O fogo é achar mais 19 que vão jogar dinheiro. Mas você dá vantagens. Porra. É que quando você pensa em reformar, geralmente você tem. Você vai reformar teu apartamento, você calcula 2, custa 8, imagina um estádio. Ah, sempre no mínimo 2. Mas aí os caras vão estar em cima. Mas você vê lá, por exemplo, o estádio do Palmeiras, que eu saiba, a coisa não ficou tão mais cara do que era o planejado. Foi levado a ferro e fogo. Diferente dos estádios da Copa. Mas quando se faz. Sabe, quando você faz a sua reforma, ainda que você calcule. Você mantém, né? Vamos supor, você é um cara do mercado, trabalha com construção, você faz seus cálculos, vai dar a sua variação, né? Agora, a gente sabe quando acontecem as grandes variações, também, né? As grandes variações, a gente sabe quando acontece. Quando não tá no seu poder, acontece, é outra história. Né? E o dinheiro não é seu, né? O estádio do Palmeiras, que ficou muito bonito, por exemplo, ficou... Vamos dizer, ficou perfeito. Obrigado. Você tava viajando. Mais bonito da América do Sul. Um dos mais bonitos. A Arena das Dunas já tá vendo. Que já é o AES que tá no Lava Jato, o que é vender a operação lá. É, mas o juiz bloqueou, né? Bom, mas o estádio do Palmeiras, ele ficou mais barato que todos os estádios da Copa. Verdade. Por quê? Porque foi o particular que fez? Claro, porque ele sabe que é no bolso dele. Por quê, né? Lógico. É que quando não tem, dinheiro envolvido, né? Mas... Não foi superfaturado. Se eu vou no supermercado, as compras saem mais baratas do que se eu der pra alguém fazer as compras. Lógico. Sai muito mais barato. E tem que dar lucro, né? O estádio do Palmeiras tem que dar lucro, né? A dor é no seu botão que estoura. Outro dia eu comi um açaí aqui embaixo. Aí eu não podia descer, o moto falou, pô, tô indo lá. Aí voltou, falei, mano, tia, deixa eu sair pra mim, eu te pago aqui. Você me falou, eu não acreditei naquilo. A justiça? Você foi roubado. Roubado por quê? Você roubado, caramba, quem pagou fui eu. Você vai sair mais caro que eu já vi no mundo. Era mais fácil eu ter ido pegar um avião até Belém, passar um fim de semana lá, comer um açaí lá e voltar. Você tá louco, eu paguei o açaí. Taxa de conveniência, eu não sei o que ele cobra. Cara de pau, né, mano? Você pagou, ele não te pagou o sanduíche. Ele não te pagou. Não! Eu que pago as coisas pra ele. Mas com relação ainda à reforma do Morumbi... E chocolate até hoje que ele não pagou? Será que não seria complicado? O chocolate. Diga, gente, mano. Aqui o papo, ó. Fica de açaí. É, com relação à reforma do Morumbi, Sombra, será que aqueles conselheiros mais antigos ali talvez não impediriam uma modernização? Porque quando você fala em reformar alguma coisa que já existe, aí já esbarra, teoricamente, numa burocracia que, teoricamente, o próprio São Paulo cria. Conservadorismo, mano. É lógico. Você pega ali aqueles caras aí que são radicais, aqueles caras, mas pô, o Morumbi sempre foi legal assim, o Morumbi foi vitorioso na década de 60 e 70 assim. Mas vai falar pra um tiozinho, tá certo? Assim, que faz parte do Conselho de São Paulo e tem números que fazem, que tem aquela mentalidade retrógrada e conservadora. Até umas vamos lá, vamos ver se o cara vai aprovar. Ô, mano, por mais que você apresente toda uma documentação, Sombra, que você veja. Que é um projeto lícito, que não vai haver nada que seja prejudicial e nocivo para o São Paulo. Tem que ser legal e ético, né? Sim, mas por mais que você tenha tudo isso a seu favor... Que nem tudo que é legal é ético. Sim, verdade. Mas por mais que você tenha tudo isso a seu favor, muitas vezes você pega aí um senhor conservador na sua frente e o cara acaba vetando. Eu acho que antes desses estádios da Copa, talvez esse pensamento predominasse. É? Depois, vendo o efeito... É. Vendo o efeito... Que é nítido. Que, por exemplo, São Paulo ficou pra trás. O número de sócios torcedores que Corinthians e Palmeiras têm, não estou dizendo só que não é uma questão de fanatismo, mas que os estádios têm uma importância fundamental nisso, tem. Sabe por quê, Sombra? O Morumbi hoje é um estádio aí que, quando você vê o jogo, é um estádio totalmente longe, cara. Não é demérito, não, porque o Morumbi, quando ele foi criado aí na década de 60, foi 60, né, que o Morumbi foi construído, foi um negócio revolucionário, enfim, a galera gostava, o Maracanã também, ele tinha uma visão. O Maracanã era mais longe do gramado, sim. Eu assisti no Maracanã antigo e vi muitos jogos no Morumbi também. Mas hoje, Sombra, diante de uma realidade totalmente diferente do que era aquela época, hoje nós não temos mais públicos aí para 100 mil pessoas, dificilmente 80 mil pessoas. Hoje é muito mais viável você construir um estádio menor para 40 mil, 35 mil. Quem sabe até 50 mil no máximo, estourando. É muito mais viável financeiramente você sustentar um estádio desse. Mas eu não sou contra você demolir um estádio e construir outro no lugar. Depois que fizeram isso com o Wembley, cara. Quando fizeram isso com o Wembley, fazem qualquer outro. Eu sou contra você demolir e não construir mais nada. Você falou o Wembley, eu tive o prazer de ir lá, fui ver a final da Champions lá. Tá louco, aquilo não existe, aquilo é uma coisa de cinema. Né? Vou te falar, São Paulo demoliu o Morumbi, construiu outro, menor, moderno, não vejo problema nenhum. O Maracanã, eu fui no velho e fui no novo. Gente, o Maracanã novo é maravilhoso. Mas eu acho que o Morumbi... É maravilhoso. Ô, Benjamin, eu não sou arquiteto nem engenheiro, embora antes de trabalhar em rádio eu pensasse em fazer isso. Mas vou te falar, acho que o Morumbi, mesmo você fazendo uma reforma, ele pode ficar muito legal. Você pode fazer uma adaptação nele? Eu não entendo, eu não sei. Ele tem espaço pra isso. Eu não entendo. Então, pra mim, o mais fácil era demolir e construir um novo muito mais bonito e legal. Eu não vejo problema. Aí precisa ver a questão de custo. Quer saber sobre a. Se os caras demolem. Ô, Beijo, se os caras mandam pra baixo o Morumbi, constroem um menor ali no local e do lado fazem um estacionamento. Terreno pra aquilo tem. Tu estádio pra 45 mil, precisa mais que isso. É muito grande. 45 é o ideal. Mas quantos jogos você tem que lota? Nossa. Aqui no Brasil? 45 tá muito bom. Hoje. Esse fim de semana, né? Ontem teve a final da Copa, a semifinal da Copa do Nordeste, no Fonte Nova, Bahia aí. Vai Esporte. Bahia ganhou de 3 com 3 gols do Ferrugem jogar no Palmeiras. Tinha mais de 40 mil pessoas. Mas o baiano, ele sempre vai. Então, mas deu mais. Mas já ia antes. Mas não tem ido muito esse ano, não. Mas nesse jogo, Soma, deu mais somar o Botafogo, o Fluminense no sábado e o Flamengo e Vasco ontem. Aquele fenômeno que a gente atribui aos estádios europeus, eu tive a oportunidade, vocês não sabem, de estar em Barcelona para assistir Barça e Real. Que mal, hein? É. E é fácil entender, né? Por que faltando 15 minutos pra começar os o cara, jogo. Tá todo mundo lá fora. Você olha o anel lá em cima e você fala, porra, aqui não vai encher, né? Pra base, pra... Você viu o que eu te falei? Que em 15 minutos o negócio lota. Então, mas você viu como é que é o esquema? O que eles ficam fazendo? Como é que é o esquema aí? Você acessa, né, o estádio, o anel, o território ali fora do estádio, uh-huh, né? Só com um rasguinho do bilhete. Aí você cai ali pra dentro. Só que o estádio, ele tem várias, eles chamam de boquetas. Então, ele tem, é muito bom. São várias boquetas, né, numeradas. Então, Motinha se assustou. Então você já sabe em qual, já fui qual é a sua boqueta. Certo. Então o cara faz aquele grupinho ali em frente à boqueta, fica tomando uma cervejinha, batendo um papo. Pode vender bebida alcoólica lá dentro. Aí chegou 5, 7 minutos. Aí o cara vai pro lugar. O cara entra na boqueta, chega ao lugarzinho dele, tá lá a cadeira dele. Lógico, ninguém sentou na cadeira. A boqueta limpa, tudo bonito. Em 5 minutos você olha o estádio, você tá conversando, aí você fala, pô, como é que, da onde surgiu tanta gente? Lotou o estádio. E o que você notou de diferença do torcedor brasileiro pro torcedor de lá? Ah, tem uma diferença bem grande. Bom, Barcelona... É educação, né? Mas eu quero que você conte. É, Barcelona, primeiro, esquece os outros, né? Lá é Barcelona e pô, Barcelona. Mas você tá em Barça. Pois é. Sim, mas aqui ainda você tem uma... Por exemplo, lá tem o espanhol. Aqui é palestra. O espanhol é a portuguesa de lá. Mas lá muito pior, porque os caras nem imaginam, né? Passa o carro por cima. Então é Barcelona de manhã à noite. Café da manhã, TV Barcelona, aquela coisa toda. Mas o jogo é engraçado. Eles não vivem esse clima que a gente vive aqui durante a semana. Não tem essa coisa da rua, não existe, né? Então, só no dia do jogo, em frente ao estádio, aí você tem aquela multidão, aí você tem uma gritaria, né? Aí o pessoal grita, Barça, Barça, Barça. Aí acabou, não tem desfile de carro pela rua, camisa, não tem nada disso. É o clima ali na frente do estádio. O pessoal entra e aí você realmente não vai assistir um jogo, você vai assistir um show. O pessoal senta, todo mundo, cada um no seu lugar, cada um com aquela plaquinha azul ou vermelha para fazer o mosaico. Você fez o mosaico direitinho? Ah, você faz, não tem jeito. Esse é o Mota, passa uma vergonha. Ô, tonto, quando eu fui, eu fiz. Amarelo e vermelho, você vai lá ter um roxo. Ô, tonto, quando eu fui, eu fiz o mosaico. E aí... Foi você, então? Tem até hoje guardado meu papel de mosaico. Visitante é meio... É um torcedor visitante? Faz aquelas técnicas, guarda tudo na garota. Meia dúzia de torcedor do Real lá em cima, no Chiqueirinho. No Chiqueirinho. Mas tem. Na meia dúzia, não mais que isso. É que você tem torcedores do mundo todo. Vem gente do mundo todo pra assistir o jogo. Aquilo vira um. Você fica ali no estádio ouvindo o começo e fala, nossa. A Torre de Babel, né? E o engraçado é isso, né, Sombra? Por que você vai assistir um show? Time ataca, todo mundo na boa, assistindo o jogo. Faz o gol, todo mundo levanta, aplaude e senta. Aí senta, começa o jogo e assim vai. Não tem essa. Ô! E no gol do Cristiano Ronaldo que você viu? Os caras xingavam. Você vai ter mais. São nos torcidas organizadas que ficam ali atrás do gol. Lá embaixo. Mas o comportamento geral do torcedor europeu é de ficar assim: gol. Levanta, aplaude e senta. Senta de novo, é verdade. É os ultras. Você só diria que sair se abraçando. Você assiste o jogo. É diferente. E no intervalo desce, né, RG? Alguns vai lá beber cerveja, outros abrem a sua lancheirinha. Qual era o lanche no estádio? Era com presunto cru? Sim. Uma delícia. Não? Na verdade, eu sou a favor. Desculpa falar, eu sou Neila, eu gosto de jogo desse jeito. Aliás, eu sou a favor das motas, jogo desse jeito, sou a favor de tudo que. Esse negócio de suada, te abraçando. O cara nunca te viu te beijar. Fala em português. Ô, Neila, você é muito mal-humorado. Não é mal-humorado, Sombra. Onde você viu um cara que eu nunca vi na vida, porque fez um gol, cacá, o Luiz Fabiano, qualquer porcaria. E curtiu muito o Barcelona, velho. Ah, muito legal, muito bacana. É o que eu tava contando, falando, pessoal. Você não pode ir pra um lugar desse com um olhar crítico e de comparação ao seu país. Senão você não vai curtir nada, você vai ficar puto da vida. Subiram o vídeo? Tá subindo, já subiu. Tá no Face da rádio aí. Então você tem que ir lá realmente pra curtir. Curtir tudo que é bom, tudo que é bonito, tudo que é legal e vale a pena. Agradecimento ao pessoal da Singapore. Aproveitar, sim, né? É o que eu quero também fazer. Aliás, nós em breve traremos uma nova promoção junto ao pessoal da Singapore. Boa, né? Eu queria agradecer o pessoal do governo da Catalunha também. Queria registrar de coração realmente o tratamento pelo Marcão da Singapore, pelo Juan. E o Juan, você anda com o Juan em Barcelona. O cara é um chaveirinho, velho. Ele conhece todo mundo. Vai abrindo porta, só ninguém. Pô, eu me senti um embaixador em Barcelona. Parece político. Pô, pra você ter ideia, na segunda-feira, né, que eles voltaram, tô lá no hotel, aí chega a portaria, liga e avisa, pô, recebo um kit mandado pela chefona lá de turismo de Barcelona. Ó, porra, pra dar um, sabe, tem aqueles autobus, tudo, hein? Caro pra cacete, velho. Olha os caras do hotel, papo. Esse cara aí, meu. Acha que é artista, pô, né? É, não, eles falaram que vocês vão ser recebidos como se fossem artistas. Ah, no autódromo, na vinícola. Olha, verdadeiro. Jorge, verdadeiro embaixador. Eles ganharam a camisa do Barcelona? Fora, falando sobre o jogo. Não, saem, vai todo mundo. Mas você deu bandeirada lá também, RG? Teve corrida no dia que você tava lá ou não? Teve, tinha a corrida de. Mas você não fez igual o Pelé, não, né? Não. E passou 8 carros depois que deu a bandeirada. Passou o vermelhinho, o tal de Schumacher, pô. Passou tão rápido, eu nem vi essa merda, pô. Muito legal. Então, deixar registrado aí o meu abraço a eles. Valeu. Até lá, tua foto na banheira é montagem. Você que realmente. Você postou de verdade. Nada de montagem. Tava na minha, tava na Europa, curti mesmo, tirei a foto. Ah, mas isso, mano, não tô nem aí. Isso, RG, deu uma repercussão, você vê a repercussão. Eu sei, mas era pra repercutir. Você imagina. Você imagina se eu posto uma porra numa foto daquela e não dá repercussão nenhuma. Você não tá preocupado com isso. Senhor na banheira, olha só. Aquilo não foi o selfie, alguém bateu a foto. Minha mulher, porra. Mas sua mulher tava lá. Ela só não sabia. Não foi o Juan, não? O Juan. Ela só não sabia que eu ia postar. Não, o Juan já tinha voltado. Mas e a lata de coca atrás de você, RG? Eu pensei que você tava falando, tem uma lata de coca, velho. Aliás, você ficou muito histérico. Eu escutei o programa aqui no dia. É. Você ficou muito histérico. Todo mundo ficou. Gosta do homem na banheira. E em breve, novas promoções. Chegarão! Novas promoções chegarão. E eu vou lançar até o final do programa a promoção do Dias das Mães, hein? Sim. Tá bom? E os três vídeos estão subindo. Um já subiu, tá faltando subindo dois e três. Tá. São vai três subir vídeos. Um, dois ou três. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, Ed Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também do Grupo Ester, o nome construído com história. Da Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Peça com perfeição. Peça Perfect. Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. O Estádio 97, que também tem oferecimento da BV Financeira, Narigudo. E se você estiver pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão, é só você acessar www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, hein? E o melhor, tudo isso, amigão, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888. Com a BV, você sempre pode mais. BV, bons negócios para você, zombinha. Vamos então agora à sequência Sem Parar no Estádio 97. É isso aí, vamos ao momento Sem Parar no Estádio. Três ouvintes na sequência. Com Sem Parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar, Dodô. Alô? Alô? Quem fala? Oi, é o Manuel que fala. Ô Manuel, tudo bem? Olha aí, meu. É o Manuel. Não fala Manuel, que o Edmoto falou que não gosta, hein? Não gosta, Ele gosta de aqueles pessoal ficam, canta Manuel, coisa mais brega. Tem que cantar inglês. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas ele foi ridículo. Ah, eu achei ridículo. Não, ele é ridículo. A minha opinião é simples e objetiva. Que outra forma ele teria como aparecer e causar essa repercussão? Mas sabe que é triste, Sora? Porque por mais que ele faça isso e maltrate o povo... Mas foi negativamente, o show dele sempre vai estar lotado. Ele ocupa 90% do espaço de onde ele faz show, aquela pança enorme. É verdade. Mas ele é um bordo. Ô, mano, outro dia eu tava conversando com um amigo. Falei assim, não, eu falei, artérias tudo entupida. O cara queria trazer, um tempo atrás, queria trazer o vocalista do Ahá pro Brasil. Sei. Aí falou lá, porque ele tava seguindo carreira solo. Morten Hacker. É, aí falou com o cara, tava falando com o empresário, não, então, sei lá, pra fazer, mas ó, tem que cantar sucesso. Não, ele só canta músicas do novo álbum. Ah, legal. Nossa, vai fazer show. Ninguém conhece, porra. Porra, bicho na boa. Tudo bem, o cara falou assim, então enfia o show no rabo. Tá brincando. Não. Pô, primeira música eu vou pedir. Porra, o que é o show do carreira solo do vocalista do Ahá? Mas é que tá, você que tá contratando o show, você que divergiu o playlist, falou, isso aqui que eu quero que tu canta, pô. Mas só isso que ele tem que fazer. Por isso que aquelas bandas consagradas estão aí há 40 anos fazendo show. Porque tá tocando o sucesso, hein? Lógico, o cara sabe que vai chegar aqui, se não tocar. Se o cara tem um disco novo, toca uma, duas, mas tem uns caras que são muito burros, toca né, clássico, pô, toca lá que... no meio, lá no meio. Ah, entre... Eu também, toda vez que eu vou fazer show, eu tenho que cantar É o Amor. Mesmo que mas é lógico, Deus. Você tem que cantar É o Amor. Para, onde você tava lá no Faustão? Eu tava lá no Faustão. Não, mas ó, o brasileiro que tem um pouco de vergonha na cara, independentemente de ter a classe social, independentemente de falar inglês ou não, o brasileiro não deveria prestigiar esse cara, não. Mas o público dele é de jazz, mano. Tem nada a ver. E torcer pra esse cara, não ter uma parada cardíaca na minha frente, senão ressuscitou ele na beat. De jazz, então por que ele não começou a carreira fazendo jazz em vez de gravar Manuel? Mas mudou, cara. Tava ele lá. Esqueceu que ele gravou mudou. Manuel. Foi o Manuel que levou ele até onde ele tá. Foi uma série. Se não fosse o tio dele, ele cantar Manuel, Macho Rio, Macho Rio, Colombina. Não ia. Não ia. É verdade, hein? Não ia. Eu vou te falar, pra mim ele é um gênio, cara. O Edmodo pra mim é um gênio. Ele é muito forte. Isso é escroto. Não, sabe não conseguiu chamar ninguém. Se promoveu de um jeito. Viu? Eu não me lembrava que o Edmoto existia. Eu juro por Deus, ele. Eu nem lembrava do Edmoto. Mas eu tô falando que outra maneira ele tinha de promover o Edmoto. Eu nem lembrava dele. Mas aí que e tá muita gente não sabia nem quem ele era. O molecada não sabia. Mas, ele se mas se promover negativamente é uma coisa. Eu sei, Domênico. Mas Edmoto, não é cantando que ele teria essa repercussão. Bom, mas eu prefiro não ter repercussão do que negativo. Mas que Manuel, uma puta música legal, E o nosso Manuel aqui? O nosso ouvinte Manuel. O Manuel, tudo por causa que você é Manuel, tá vendo? Manuel, mas é Manuel do que é o nome completo? É Manuel Severino de Moura. De Moura, e quantos anos você tem? Eu tenho 34. 3.4. Hoje tá demorando muito, Domênico. Só perguntar onde ele mora logo. Ah, sensacional! Ah, parabéns. Já voltou salvando a hora. Seja bem-vindo de volta, RG. Tá bom. É nóis. Ô, Manuel. Onde você mora? Não aguentava mais. Peraí, antes eu moro no Parque do Engenho, aqui próximo do Capão. Ah, Parque do Engenho, se eu não me engano, Capão. É zona sul ali. É, Zona Sul. Pô, ali pros lados do Capão Redondo, né, não? É. Isso, aqui na Jorge Pessimé. Agora tinha que falar. Tem uma música com engenho dentro do Jorge Benjó. Jorge Benjó, que é sensacional. Ô, Manuel, você ia pro trabalho cansado às 6 da manhã? Não, cara, eu tenho uma pequena empresa, mas sempre acordei muito cedo. Só tenho hora pra acordar pra dormir. Você ia no seu carro ouvindo Calcinha e Sutiã? Não, eu gosto de moto também, mas eu gosto mais de rock, eu gosto mais de um rockinho mais. Rockinho. Rockinho. Rockinho. Ó, deveriam fazer que você é de moto que fazem com aqueles gansos lá pra fazer o foie gras. Deveriam enfiar um cano na goela dele e injetar gordura, é verdade. Não, até estourar o fígado, é verdade. Não, mas depois, é também não é que ele deu uma declaração infeliz que todo mundo também vai apedrejar o cara. Eu tô apedrejando, só tô falando pra prender o pé dele. O cara não virar um foie gras? Justamente, você coloca um cano na goela daquele gordo lá e injeta gordura. Se fosse o MC Gui que falasse que você é fã, você não ia falar nada. Tá certo, eu quero que se dane também. Falar em cantor, quem eu encontrei lá num evento foi o Samuel Rosa, tava lá. É, eu vi lá na área VIP lá, você foi tirando foto com ele. Fala em cantor, vocês viram que eu derrubei o Dinho do Superstar? Foi verdade. Pô, tabacou você, hein? Chupa. Tá cabelo cortadinho. Tabacou, hein? Agora só dá eu. E fez chapinha no cabelo, tava ridículo, velho. Não, eu tive que virar mesmo. Eclético ontem. Chapinha, cara. Teve um pagodeiro que me escolheu, que nossa. Nojo. Nossa. Que nojo. E o Thiaguinho do seu lado? Cantor famoso aí. Fala, cara. Como é que foi o show sábado aí? Pô, com certeza foi muito bom agradecer a Multishow, que passou o meu show. Eu fiquei 2 horas e meia no meio do palco parado, cantando com muita agilidade e carisma. E você foi no jogo do Palmeiras domingo também, que você é palmeirense, já, né? Fui direto, eu e o Paulo Muzi, o meu personal, que é corintiano, com certeza. Frio, hein? O Paulo que foi no meu camarim depois, ele veio sexta-feira aqui. Ele é meu personal e do meu amigo Grassi. Sim. Quem? É sua esposa, cacete. Ele tira a da mulher dele. Então ele postou foto 2 horas no camarim e 7 da manhã na faculdade dando aula. Vai ter disposição assim, né? Ô, Manuel, mas você viu o Muzi falar que ele não come um x-salada não sei quantos anos. Nossa, aquilo. Que o chocolate é só na Páscoa, um por ano. É verdade. É louco. Puta, você disse que... É lamentável. Foi muito legal o Muzi, um abração pra ele. Ô, Manuel, que time você torce, Manuel? Eu sou corintiano e antes mesmo de avançar na conversa, eu queria participar do torneio de poker do estádio. Flop tá batido, pode escolher. Escolhe uma carta aí do flop, treinador. Escolhe aí. Ah, meu, eu quero a carta do meio. Do meio. Do meio. Do meio. Do flop. Ó, as de um as. O as você tem direito de doar um. São 10 quilos. Um ou 10? São 10. 10, faz a 10 quilos, beleza. Tá inscrito. Ó, e agora, meu? O centroavante de vocês, o Guerreiro, bicho, sendo tratado aí como... Sendo tratado como sendo uma dengue, sem saber se ainda é uma dengue. Quer dizer, tá dengoso, né? Está sendo tratado. É, gente, mas pior que mata, viu? Lógico que mata. Lógico que mata. Se você fizer esforço. Não, é dengue hemorrágica? É dengue hemorrágica, mata. Se você for uma pessoa com. Se você for uma pessoa fragilizada, se for uma pessoa que não tiver bem de saúde, baixa imunidade. Pode matar. Mas aí. Sem Guerreiro, o Corinthians continua o mesmo ou fará muita falta? E sem Sheik também no sábado, né, mano? Domingo, jogo contra o Domingo. Sem Sheik também, que pediu a expulsão, cavou a expulsão dele, né? Não, não é expulsão, gente. O Sheik, ele simulou um pênalti, no caso, e ele tomou o terceiro amarelo. É, então. Não, mas ele foi expulso. Foi porque ele quis. O meu time, eu acho que pra ficar ideal, o Corinthians é com o Danilo no lugar do Love. Eu acho que o Love ainda tá um pouquinho abaixo do que o Guerreiro é, muito pouquinho, mesmo. Um pouquinho não, bastante. Ele é um cara bom, é um cara que segura a bola, é um cara que mostra interesse, força, mas o Guerreiro é o Guerreiro, né, cara? Ele é uma falta muito sentida. Eu acho que o Danilo talvez seria a pessoa. O time fica mais compacto com o Danilo, fica mais a cara do Tite com o Danilo. É claro que o perfeito é com o Guerreiro. Mas eu acho que nesse caso, nesse jogo especificamente, era o Danilo. O que me preocupa um pouco é essa coisa de jogo quinta-feira, e depois vai ter o jogo de domingo. E aí eu acho que o Tite vai colocar um time um pouco misturado com titular e reserva na quinta e vai colocar o titular no domingo. Mas eu concordo. Acho que ele vai fazer mais ou menos isso. Eu concordo com você no negócio. Hoje, pra mim, dia 13 de abril. O Guerreiro é insubstituível. Hoje é insubstituível. Olha, eu discordo. Gosto do Wagner Love, gosto dele, acho bom jogador, mas hoje não dá pra comparar. Olha, eu discordo nesse sentido aí. É óbvio que o Guerreiro hoje é o... Talvez o centroavante, atividade no Brasil é com maior qualidade. Mas eu não vejo o Wagner Love tão distante assim, não. Se o Guerreiro hoje, no patamar do futebol brasileiro, é um jogador nota 9, o Wagner Love aí, mesmo sem estar 100% fisicamente... Wagner Love hoje é nota 6, 6,5. Então, você tem talvez uma queda de qualidade ali, RG, mas não é um negócio gritante de sair de um jogador nota 9 para um jogador nota 2. Não fica um time ridículo. O Wagner Love é um jogador aí que ele tá readquirindo aí a melhor forma física, mas ele já tá fazendo bem aquilo que ele sabe fazer melhor, que é aquele giro, tá certo? Sim. Ele domina de costas pro zagueiro. Sim. E ele vira ou pra esquerda ou pra direita. Sempre de maneira muito rápida. E o gol contra a ponte? Tá certo? Pivô, então, eu particularmente pivô. Acho que tudo bem. O Guerreiro hoje é um jogador aí que o patamar brasileiro tá entre os top 3. Concordo plenamente, mas não dá pra dizer que caiu a qualidade de maneira tão brusca assim. Eu não acho o Guerreiro esse jogador insubstituível. Volto a falar aqui, que faz falta? Faz, mas o Wagner Love acho que tem competência pra poder fazer, às vezes, de camisa 9 do Corinthians. Eu vou concordar com você, porque até pelo futebol do Corinthians, se você pegar o histórico do Corinthians durante o ano, o Corinthians fez jogos sem o Guerreiro e manteve aí um... Inclusive na Libertadores, RG, o Guerreiro ele foi expulso no primeiro jogo, jogando aqui na Arena Corinthians aí contra o Once Caldas, e o Corinthians ele jogou sem o Guerreiro aí também na outra partida, tá certo? Contra o Once Caldas, contra o São Paulo, sem o Guerreiro. Tá certo? Em inúmeras partidas o Corinthians jogou muito. Mas com relação ao Danilo, amigão, eu concordo contigo também, é uma boa opção, mas eu, se fosse o Tite, pra não fugir muito da característica aí, dá talvez um pouco mais de ritmo de jogo pro Wagner Love, eu colocaria o Wagner Love como titular nesse jogo aí, tanto quanto o São Lourenço, que o Guerreiro já não vai poder jogar, quanto domingo aí contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Manuel. E só dar um recado aqui, Sombra, rapidinho, antes de você pegar as considerações finais com o Manuel. Hoje, a partir das 20 horas aí, quem tiver 30 pontos no Fiel Torcedor já pode comprar ingresso aí pro jogo, tá bom? É nóis. E amanhã, pra quem tem menos de 30 pontos, a partir das 17 horas. Ô, Manuel. Oi. Você foi pro céu? Não. Momento sem parar. Eu pretendo. Será? Eu vou pra ir. Olha lá, hein? Mas eu quero aproveitar o momento e dar uma ênfase numa coisa que o Bruno fez o ano passado, que eu ouvi muito o programa praticamente diariamente o ano passado, e o Mano passou o ano inteiro repetindo a mesma coisa. Esse time do Corinthians é bom. E ao contrário de você, Benjamin, o time, ele não é lá essas coisas. Eu não vejo nada nesse time do Corinthians. Ai, o Corinthians é médio. Vai acabar nunca. Esse time do Corinthians é médio. Aí, entrou o Tite arrumou o time. As peças que o Tite tem é exatamente as que o Mano tinha no ano passado. É verdade, só voltou o Sheik. Mudou uma coisinha ou outra, mas o estilo de jogo, o que o Tite consegue tirar dos caras, o quanto ele consegue passar para os caras, olha, a filosofia do trabalho é essa, a gente vai colher os frutos, vamos trabalhar em cima disso. Ele mudou o mas é verdade. Muda. O que vai acontecer hoje, talvez, pode estar acontecendo agora, é o que o São Paulo está fazendo hoje, tirando o Muricy, que era uma peça que muito São Paulino não queria que saísse, e talvez entrando uma pessoa com outra filosofia, mudando umas coisas ou outras, assim, algumas coisas específicas, assim, muda o time da cara, vai mudar pra caramba. Eu estou torcendo pro São Paulo contratar o técnico depois que acabar a primeira fase da Libertadores, pra gente tentar tirar os caras antes de passar, porque... Que maldade. Olha aí, ó. Que maldade. Não, mas você tem razão. É, o Felipe, que ano passado para mim parecia ser um desastre, ele errava todos os jogos no Paulista, principalmente. No Mano, com o Tite é outro jogador. O Fagner, ano passado, foi muito mal. Com o Tite é outro jogador. O Jadson foi muito mal no passado. Esse ano é outro jogador. E o Ralf, tu não falou do Ralf. Não, o Ralf sempre foi bom jogador com qualquer treinador. O técnico, quando faz um bom trabalho, você nota. Tem que reconhecer, cara. O Tite nasceu pra ser treinador do Corinthians. Eu não sei se nasceu pra ser treinador do Corinthians, mas pegou o Corinthians no melhor momento da carreira dele e vice-versa, né? E o conjunto deu certo. O Corinthians hoje tem um dos melhores jogos praticados, não vou falar só no Brasil, mas entre os times do mundo. Inclusive, Sombra, esse recorde que o Corinthians tem... Ah, gente, eu sou São Paulino doente, passo mal, fico nervoso. Mas o que eu vou dizer? Você vê o jogo do Corinthians... Contra números, não há argumento. Não, mas esses últimos jogos caiu de posição. Inclusive, hein? Só pra finalizar, tá se poupando, vá pro inferno. Bom é jogar lá contra o 15 de Jaú, lá e tomar calor. Jaú não, Piracicaba. Na tabela, você não tem culpa. Coisa, mas eu não seguinte. Vi o primeiro tempo do Corinthians e Ponte, eu vi o segundo tempo. Por isso jogou mal o primeiro tempo. Veja o primeiro. Eu não vi, eu vi o segundo tempo. Ah, mas não tem guerreiro, não sei o que lá. Mas, gente, o esquema e a atuação dos jogadores se apresentam pro jogo, joga compactado. Os jogadores se deslocam constantemente. O time tem um futebol. Pode não ter tido grandes chances, mas o futebol do Corinthians é muito bom. Mas, ô Sombra, questionar 29 jogos de invencibilidade, tá certo? Chega a ser até burrice, porque tá brigando contra números. O time do Corinthians hoje é um time que tem um padrão, tá certo? Vai fazer mal uma partida ou outra, pode ser que perca na próxima, inclusive... Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas eu acho que a gente não pode chegar aqui, RG, e porque fez uma partida boa, colocar o time num pedestal, e nem porque fez uma partida ruim ou um primeiro tempo ruim, falar que trabalha é uma porcaria. Por isso que eu tô falando, o Corinthians hoje, em termos de invencibilidade, ele só perde aí pro Sevilla da Espanha, que tá 31 jogos, tá certo? Sem perder, ele tem 26 vitórias e 5 empates. Pegando o Corinthians tem 29. O Corinthians ele tem 29 jogos aí com 22 vitórias e 7 empates. Então é uma campanha aí considerável. O Corinthians poderia disputar o campeonato inglês, que é um campeonato muito rápido, evidente. E que os times jogam muito compactado, poderia jogar... Ia se dar bem, é a tática dos caras. Não sei se seria campeão, não sei, claro que não, porque lá a gente tem uns puta time também. Sim. Mas jogaria. Mas o que a gente pegou da Inglaterra, a gente bateu na cara. Faz dois anos. O Sombra não conseguiu passar do David Braz. Quem? É o Corinthians. Quem é David Braz? Quem é David Braz? Mas o Azedão. Eu vou lá ficar perdendo tempo aí num amistosinho. Você dependia desse jogo. Corinthians não. Tomou cor do São Lourenço. Tomou cor aonde, idiota? Você não assiste o jogo? Ah, idiota? Que é isso? Ah, idiota não. Ué, tomou cor aonde? Você assiste jogo? A discussão. O juiz ajuda em Itaquera, ajuda aqui. Que cor o Corinthians tomou do São Lourenço, Mané? Ganhou lá o nosso sério. Peraí, fala, velho. A discussão não pode ser em cima do óbvio, né, pô? O problema não é do Corinthians, o problema são dos outros times que não estão jogando bola. O Corinthians tá na dele, né? Mas hoje é sábado, pra quem viu o primeiro tempo, sem brincadeira. Ah, mas é o primeiro tempo. A Ponte, o jogo não tem 45, tem 90. Mas o Portugal... Mas a Ponte jogou muito bem. Portugal, o Corinthians vai perder uma hora. Ué, ninguém tá garantindo que o Corinthians vai ganhar, vai ser campeão. Manuel, tudo de bom, fica na linha, você vai falar rapidamente com a produção para pegar os seus dados, você está inscrito no torneio de pôquer do estádio, tá bom? Perfeito, obrigado, um abraço a todos. Valeu, abraço. É muito legal falar com vocês. Fique na linha. Valeu, parça. Boa, Manuel. Esse é o Estádio 97, a sequência sem parar. Esse é o momento sem parar do estádio. Três ouvintes na sequência. Com sem parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar, em todo lugar. Vamos trazendo mais ouvintes. Daqui a pouquinho tem o Carmelo também. O Carmelo fazendo participação com os ouvintes no telefone. Exatamente. No 3284-7097. E você pode continuar ligando também lá na Lotus Travel para fazer a sua reserva do resort. 2896-4665. Vamos a mais um ouvinte no Sem Parar. Sequência sem parar. Alô? Alô? Não foi, tchau. Alô? Não foi, tchau. Alô? Alô? Dá beijo. Quem fala? Dá beijo. Luiz Fernando. Luiz Fernando do quê? Como dá beijo? Luiz Fernando Cruz. Luiz Fernando Cruz. E quantos anos, Luiz? 44. É, e ORG? Oi? 4.4 aí. Ah, velho, vou dizer um negócio pra você. Ah. Ai, ai, ai. Os caras vão pra... pra estádio, pra ficar cantando vitória antes do tempo, tem um ditado que diz: apressado come cruz, velho. Ah, sensacional! Sensacional! Olha, essa foi horrível. Eu estava com saudade desse momento. Horrível vai ser a porrada que eu vou dar na sua orelha. Seja bem-vindo, RG. Não aguentava mais. Ele não leva em conta. Ele salvou a hora, RG. Salvou a hora. Ó, só um minutinho, ó. Eu achava que fazia... agora, eu tô lendo agora uma notícia no UOL. No caderno de notícias da TV. Do UOL. Ficou o garoto. Aqui a notícia é o seguinte: sem futebol e com protestos, Globo tem o pior domingo em 2 anos. A Globo registrou ontem, dia 12, média de 8,9 pontos na Grande São Paulo, entre as 6 da manhã e as 5h59. É o pior domingo desde 6 de janeiro de 2013, que foi uma média de 8,6. Em São Paulo, a emissora não transmitiu futebol, cancelou o Esquenta e exibiu 2 filmes entre flashes dos protestos contra o presidente Dilma Rousseff. Dos programas que foram mal, Esporte Espetacular marcou 6,6 pontos e perdeu para o Domingo Legal. Mas aí foi o domingo inteiro que foi ruim. É. Não foi só porque não passou o futebol. Não, tá falando aqui o domingo inteiro. Foi o domingo inteiro. E a manchete diz: se Deus quiser, vai continuar piorando. Então, mas Globo se tivesse pior domingo em 2 anos. Se tivesse tido. Vai ser bacana. Se tivesse tido futebol, talvez não tivesse tido um domingo inteiro. Porque segura o cara em casa. Segura o cara em casa. Vamos fazer um programa maior com a toalha molhada do Arlindo Cruz. Então isso mostra. Não, mas a queda da audiência da TV aberta, gente, deve ser um fato também aí de muita gente agora tá aderindo a televisões de canal fechado. Não, YouTube, então você acaba coisa, meio que dividindo, gente. É, isso é uma ordem natural. Quando você tem uma oferta. Mas a proporção quem vê TV aberta, de cada 5, 4, só assistem os canais que já estão na TV aberta. Então, mas é que tá, Sombra, esses números aí mostrando Homem-Aranha e tudo mais, provaram. Então, sabe o que é, mano? Os caras ficaram lá com essa historinha aí de protesto, etc. Você põe no canal do lado, o nego tá mostrando o cara pobre, reformando a casa. Essa é a pegada. A balança, ô, balança, Sombra, mas isso prova que o futebol ainda segura a audiência, gente. Casa, cara. Isso prova que o futebol ainda segura a audiência. Quem tá matando a pau no domingo é a Eliana e o Rodrigo Faro. Quem tá matando a pau lá é o irmão Cravinho. Balança, balança, meu programa, o melhor do Brasil. O Faro, o melhor. Ô, mano, falando nisso, será que eu posso vir? Coitado do Carçu. Será que eu posso vir um dia de estreia? Ô, Luiz. Oi. Que time você torce, Luiz? Eu sou corintiano fanático. Ah, é nóis, mano. Abriu as altas, meu bairro. Vamos que vamos. Como vai, é que, Corinthians. Ô, mano, inclusive aí dando uma notícia do Corinthians, né? O Corinthians já comunicou que o jogo não será de uma torcida única e o Corinthians não pleiteou isso. Soletrando. É Corinthians, o pessoal fala Corinthians. Corinthians, entendeu? Corinthians fala Corinthians. Corinthians. Bota, tá certo. Né? E será dado 1.800 ingressos para o Palmeiras. Será né? dado. Será. Serão dado. Não serão mais, será dado. Será. Olha, será. Ainda não foi. Quero ver se vai ligar tanto o Corinthians no segunda, viu? O será dado não existe, viu, Mota? Tempo verbal. Porque esse ingresso será vendido. Será vendido. Verbal será dado. Ficará à disposição da torcida do Palmeiras. Mas é que tá, com relação ao preço, a diretoria do Corinthians possivelmente também vai retribuir, também cobrando um valor absurdo. Exatamente. Um valor absurdo? Foi feito um acordo. Não é acordo, Domênico. Não, no primeiro jogo, pagou. No primeiro jogo, o ingresso da torcida do Corinthians na Arena do Palmeiras custava R$200. A diretoria do Corinthians subsidiou a metade e o torcedor do Corinthians que foi naquele jogo pagou os outros 100. Agora, no jogo de volta, caso a torcida do Palmeiras aí compareça, a Arena Corinthians aí, terá que pagar esse valor, Domênico. A menos que a diretoria do Palmeiras faça da mesma forma que a torcida a diretoria do Corinthians também fez, subsidiar metade. Mas o ingresso, esse valor aí, vai ser extremamente caro. É igual quando 200, o 250 reais, eu acho absurdo. O Palmeiras for jogar no São Paulo, o São Paulo vai cobrar também, 200 pontos. O que houve, ô Domênico, com relação à troca de gentilezas por parte das diretorias aí, foi com relação aos ônibus. Isso foi com relação ao Corinthians e São Paulo, tá certo? Que a diretoria do São Paulo bancou os ônibus para a torcida do São Paulo ir na Arena Corinthians naquele jogo lá da Libertadores. E a diretoria do Corinthians pagará os ônibus para a torcida do Corinthians voltar do Morumbi. Não, né, mano? Depois, essa era a primeira ideia. Aí depois não. Aí o São Paulo arcou com as despesas e o Corinthians vai arcar com isso. Isso que eu falei. Eu falei, a diretoria do São Paulo bancou os ônibus para a torcida do São Paulo e para a Arena Corinthians. A ideia era dividir, né? Mas depois aí fizeram um acordo aí, a diretoria do Corinthians pagará no jogo de volta. Mas ô, amigão. Ô, garotão. Tá viajando, não, velho, que ele falou isso. Não, mas tranquilo. Muito louco, velho. Com relação. Faz leitura labial, mano, quando você fala, olha pro RG. Pra quem? Pro RG? É. Tô olhando. Mas, ô, amigão, com relação a esses jogos aí, já discutimos aqui que o Guerreiro ele tá com uma suspeita de dengue e ele não vai poder atuar nem contra o São Lourenço e nem contra o Palmeiras no domingo. Se você fosse o Tite, quem você escalaria no ataque? O Wagner Love ou o Danilo? O Real. Ou alguma outra opção que você tenha na cabeça? Puta, contra o Palmeiras a gente podia chamar o Romarinho, né? Romarinho tá longe, amigo. Aí a gente chama o Marcos também, se quiser, viu? Nossa! Mas, ó, não treme não, viu? Não treme não. Tá certo. Não, eu acho que o Wagner Love joga. Ah, eu também acho que ele vai jogar. Tá na cara. Não, o Tite já falou que é ele. É ele, mas... Ah, eu tenho mais medo, viu? Eu tenho mais medo do Wagner Love. Do que do Guerreiro, viu? Wagner Love. É, ele rebaixou o Palmeiras em 2010. Caramba, hein, Bó? Você guarda mago, hein, Bó? Foi em 2010, Júlio? É corneteira essa mulher. Quem que rebaixou o Palmeiras? Ele ajudou, fez o gol do Flamengo lá, que a bola desviou no zagueiro e entrou. É o gol Flamengo. Mas ele é profissional, hein? Wagner Love. É um idiota. Wagner Love rebaixou o Palmeiras. Ai, desculpa. Rebaixou sim o gol. Ô, Luiz, um abraço pra você. Peraí, eu quero participar do campeonato de pôquer do estádio. Flop ah, tá o batido. Torneio, valendo, olha, valendo o fim de semana no resort do estádio, pro segundo lugar. Primeiro lugar, ganha o fim de semana em punta. Olha que bacana, hein? Deus. O flop tá batido, pode escolher. Manda o Turner pra mim. O Turner. 10 de copas, só sai em copas. 10 de copas, você vai ter que doar 10 quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? Maravilha. Então tá bom. E domingo sem futebol é que nem macarrão, não ter macarronada no domingo. É verdade, é verdade. É chato pra burro. Tem queijo ralado na macarronada, velho. Então tá bom, fica na linha aí, a produção vai falar rapidamente contigo, tá bom? Valeu, abraço a você. Abraço. Valeu, irmão. Mais um inscrito no segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Essa é a sequência sem parar. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência, já foram 2. Agora o terceiro. Sem parar, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo o lugar. Aliás, ô Mota, porque são os pedágios aí, sem parar, foram um tremendo sucesso. Muito sucesso, muito. Mas graças aos ouvintes, não a graça a ele. Ele se atrapalhou. Graças ao Sem Parar. Graças à energia. Chegou atrasado. Graças a vocês que estavam aqui no estúdio. Graças ao tempo bom. Graças ao pessoal lá do Sem Parar. Mas é um Mota. Não deixava as pessoas falar. Não, imagina. Se tivesse um cone lá, ia tanta gente. Acho que ia mais gente. Pra ver o cone. Vamos lá, mais um mentindo na sequência sem parar. Na passagem ficou bravo comigo, me bloqueou no Twitter. Caiu. Mota te bloqueou no Twitter. É igual que eu falei, o que tá acontecendo? Ele é rancoroso, ele é vingativo. O jogo do Corinthians me fechou, não vou responder nada. Será que tem uma pontinha aí no programa de vocês? Até agora. Você ficou bravo comigo mesmo semana passada? Você é trouxa, né? Fala com o filho. Por mesmo motivo? Que você é trouxa. Fala tudo bem, fora isso, você lembra? Alô! É o suficiente. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Eu consegui, malalho! Alô, trocou! Eu tô quase conseguindo! Ah, rapaz, aqui é o Ricardo da Zona Leste, Vila Carrão! Já falou tudo! Pô, né? Você esqueceu o sobrenome! Só faltou o nome inteiro! A menos que ele chame Ricardo Carrão! Ricardo o quê, Ricardo? É Luiz Ricardo Sinale! Olha o Bozo! Daqui a pouco o Luiz Ricardo pegando fogo no meu programa! Olha só, se quiser recalchutar o seu bairro, vai lá no Lata Velha. Ah, é verdade. Aí eu busco, alô, criançada, como é que é recalchutar o bairro? Ô, Luiz, e quantos... Eu pela faculdade, meus amigos. Tá bom, e quantos anos você tem, meu velho? 47 anos. RG? Sim. 4.7. Falei, só tem problema, ideia, problema que eu não vi lá em Barcelona. Andando por lá, passeando pela, qual pela, que você não viu? Pelas ramblas, pelas avenidas. Largas. Sinale quebrado, sabe? Num... Sinale. Sensacional. Aqui em São Paulo nem chove o sinale. Sensacional. Seja bem-vindo de volta, RG. Salva a hora, mostra salva a hora. Aqui não quebra, não, hein? Mas o problema de São Paulo é o metrô. Temos que viabilizar a construção de novos metrôs. Então viabiliza logo, porra. E qual que é o time aí, brother? É Verdão, Domênico. Ah, é o campeão paulista. Eita, boa, vovó. Eita, por quê? Pode me cobrar depois, viu? Boa, pela bola que estão jogando, afinal tem que ser Corinthians e Santos. Já falou com os gambá, já. Fica quietinho agora, viu? Que saco também, só fala de Corinthians, Tite. Pelo grande futebol executado no campeonato paulista, afinal ficará entre Corinthians e Santos. Como que é? Só fala de Corinthians. É Corinthians, dengue, taquera, lepra. Boa, vai se ferrar, deixa. Tá bom, vamos falar de assunto que a senhora gosta. Crochê, aposentadoria, corega, dentadura, corega, bolo de cenoura, remédio. Vai, Jojo, fraldão de dentadura pra bolo de cenoura. Se você perguntar do Valdir, eu vou embora, pelo amor de Deus. Luiz Ricardo? Ah, vai começar a falar dele. Meu amigo, pode me chamar de Ricardo, Domênico. Ricardo, você assistiu o jogo aí? Assisti o jogo, eu tava lá. Ah, você tava lá assistindo? Ah, não. Foi lá na arena, foi inaugurar a arena e trabalhar. Solete, com... Alena. Você viu que foi um puta público, hein, Domênico? Quase bateu o recorde. Foi o maior público da semifinal. Quase bateu o recorde. Não, foi o maior público da semifinal. Ai, tem a mais torcida do Botafogo do que do São Paulo, hein? A vó apareceu. Aê, vó! Aê, vó! Ô, vó! Onde teve. Não, vó não. Ô, Azedão, confundi. Azedão, onde teve mais gente? Domingo na Vila ou. Tá brincando? Ou domingo de manhã na Arena, no Allianz? Na região da Vila tinha muito mais gente do que lá na. Tinha, ô. Na Arena do Palmeiras. Já tá lotado. Você foi lá? Você tinha câmera? Não, devia estar lotado. Eu vi 11 mil. No Allianz, 11 mil espectadores. Você tá com medinho do Corinthians que a gente passou o carro lá. 11 mil espectadores. Vou tomar uma escovada pra largar a mão que você trouxe. Fica quietinho aí. Ah, contratando 21, que merda. Fica quietinho aí, Zé. Fica quietinho, tá pianinho aí. Fica pianinho que vocês. Sua esperança é o Egídio, tem o Dotson. Egídio, mano, é Egídio. Você não consegue nem renovar com o Ricardo. Renova logo, senão ele pega pra nós, hein? Tem o Gabigol. Nós temos dinheiro, nós arranca mesmo. Nós arranca mesmo. Tem o Gabigol lá, que é muito melhor que o Caio Mancha. Mas não é Gabigol. Mas não é Gabigol. Ô, Ricardo. Domênico. Diga, meu amigo. Calma. Louco, Azedão aí. Calma, Domênico. Você controla ele aí, Ricardo. Controla ele aí, Ricardo. Qual jogador do seu time que faz gol? Qual jogador do seu time que faz gol e tem topete? Então chupa essa, vai. Nossa, como se fosse topete. Topete, se fosse bom, não tava no piriquito. Dá pro inferno você. Piriquito. Piriquito. Chama meu nome, menina. Quem tem topete? Ah, que susto. Ô, Domênico, que susto, velho! Quem tem topete? É muito baixaria, a gente achou que era. Ah, eu não sou baixaria, eu fui tranquilo. Manja, hein, menino? Eu fui tranquilo. Ó, Aguinaldinho! Ele manja! Ó, Aguinaldinho, o periquito, você gosta do topete do periquito, Aguinaldinho? É, não, ele faz cada desenho bonito com os pelos dele, menino. Vai fazer com xixi já. Ó! Nossa, que nojo, Domênico! Você tá muito baixaria, né? Eu sou baixaria, eu tô indo de boa, vocês falaram pra baixo. O programa tá num nível legal, você joga lá pra baixo. Vocês vão pro inferno, mano. Fala com o palmeirense. E o juiz que roubou o Palmeiras. Eu falei que esse patrocínio ia prejudicar o Palmeiras, não falei? É verdade. Só falar pra eu falei sexta-feira, o patrocínio prejudicou o Palmeiras. É verdade que o Palmeiras comprou o juiz e deu pro Corinthians de presente? Foi. Pra ajudar a ponto preto. Verdade. Parece que é, viu? A gente é o tipo de argumento imbecil. Isso daí é imbecil. É o tipo de argumento cretino. É, que o juiz sempre vai roubar pro Corinthians, independentemente de for. Olha, antes de mais nada, você deveria lavar a sua boca e não fazer uma acusação leviana da forma como você fez. Você sabia que se você. Se tiver um árbitro agora ouvindo. Viu? Se tiver um árbitro agora ouvindo e quiser te processar, ele pode, sabia? Nossa, intimidação. Intimidação não, é a verdade. Queria ver você chegar na frente do juiz e falar isso daí. Eu chamo de ladrão, e aí? Tá certo? Quero ver então. Olha lá, como é uma topeira. Nem é. Falando, ah, o cara aprende. Vai. Então, continua. Vai, agora você é todo serinho. Não, não é serinho, não. Não é serinho, não. Você chamar alguém de ladrão, você tem que provar que o cara roubou. Nem dando um toque, ele acha que ele tá certo. Continua, parabéns. Fala, fala. Caiu Itaquera, o juiz opera. Ah, então vai Roberto, fala. Deixa eu ouvir te falar. Porra. Eu sou imparcial, mas o mano não tem razão. Ah, tá bom. Fala. Diz aí, Ricardo. Vamos lá. Então, rapaz, eu acho que o jogo foi bom após o Valdívia entrar. Infelizmente, a gente sabe que ele tá pisando um pouco na bola aí, mas quando ele entra em campo, a pegada é outra. Você pode reparar que sempre tem três jogadores em cima dele e ele consegue tocar a bola pro lado ainda para deixar alguém livre. Então, infelizmente, eu acho que tem que renovar ainda, porque ele vai fazer falta para nós. A gente não tem um meio de campo. Solete campo, Ricardo no gol. Consiga fazer a função realmente de um meio armador e que deixa o pessoal na frente do gol ali para poder colocar para dentro. No gol, você prestou atenção no lance do gol, Ricardo? Ele desarma o jogador do Botafogo. Segura a bola, prende, vem dois volantes em cima e vem o número 10, que ele caiu na minha sala, lá quase derrubou o sofá. Deu um carrinho. Isso aí que era pra ter sido expulso já. Ele deu um corte todo, André Cunha, né, vovó? Aí ele deu um corte. Não, é outro nome. Aí ele deu um corte, ele deu um tapa, que o jogador do Palmeiras nem aparecia no quadro da televisão, o cara veio com um cruzamento sozinho. Não. O Valdívia é diferente. Agora, ô Jojo, agora responde. Se o Juju não perde gol no primeiro tempo, sem goleiro e sem bola, sem gol. Se não tem os dois pênaltis que era pra ter dado. Ah, o Palmeiras ia ser 3-0, por que o Valdívia é tão assim independente? O volume de jogo do Palmeiras criado, bobagem, ele foi bem grande, hein? Claro. É bem grande. Mas o Dudu perdeu um gol inacreditável. E ele disse que era um lance difícil. Ah, Juju, eu gosto de você, mas falou bobagem, viu? Quem, o Dudu? É, ele falou que era um lance difícil. Ele foi a força. É porque a bola, na verdade, ela picou. Quando ela pingou no chão, ela pingou mais do que deveria, né? Segundo as pessoas, é porque como a grama é baixa, a bola ela pinga mais. Mas tá falando, né? Do quê? Aquele lance que ele chutou na trave. Tudo. Na boa. Aquele lance ali, Domênico. Né, não, mas aí que tá. Aquele lance ninguém fala, mas o zagueiro, ele se posicionou num ângulo, Domênico Gato, em que ele impediu a visão do Dudu. Só tinha aquele lance pra... E ele ficou meio estabanado de chutar. Domênico, ó, o único lance ali que ele poderia ter feito, talvez aí pra que ele pudesse fazer o gol, ou era dar uma cabeçada ao invés de tentar o chute, ou então dar um chute entre a trave e a perna do cara rasteiro. E o cara pulou, tá certo? Mas ele levantou a perna e não deu, né? Mas na boa, os caras criticam, porque foi um gol feito. É coisa de quem nunca chutou uma bola. Ali o cara tem frações de segundos pra poder fazer, tá certo, o lance. Ou ele pra decidir se ele vai de cabeça, ou se ele vai com o pé, ou se ele vai com o peito, ou se ele vai com o joelho. Tá certo? O zagueiro, ele teve mérito de poder fechar o ângulo aí, não dar o espaço pra que o Dudu pudesse finalizar no meio do gol, onde era mais fácil. Ele tava dentro do gol, mano. A bola já tava, ia entrar. Não, ele tava na linha. Agora, se é o ceifador que faz isso, vocês estavam aloprando o rapaz. Ceifador? É o Henrique lá que tá. Que fim levou o ceifador, irmão? Tá no Cruzeiro. Fala. Tá fazendo gol. Tá fazendo gol. Onde você não vai. Senhor, ele fez gol aí no jogo nesse jogo do último. Como é que é? Fez um gol agora recente. Senhor, fez um gol recente. Não foi nesse jogo. Foi o volante. Não foi nesse jogo agora, foi no outro. Ele fez, sim, senhora. Foi o Cruzeiro. Foi agora contra o Atlético. Foi o Henrique, volante que era do Santos. Mas tiveram atacantes aí que perderam gols muito pior que esse do... O gol que o próprio Zé Roberto perdeu pro Botafogo, aquilo era gol. Cara a cara, né? Cara a cara. Ele tinha mais punch pra chutar. O jogador lá do Red Bull também perdeu um gol na cara. O Lulinha, mestre. Dois. Não, não foi Lulinha, não. Não foi outro? Não, foi o Edmilson. Tava impedido. Que era do Palmeiras, chutou em cima do Rogério. Lembra o David do Flamengo? Chutou na trave, a bola voltou, ele chutou pra fora. Ele e a rede. Ô, Ricardo... Diga, meu amigo. O Corinthians não perde faz um tempo. Tá chegando a hora. Vai jogar na casa do rival. Se tivesse que ver em porcentagem, qual a percentual de chance do Palmeiras nessa partida? Ah, eu chuto uns 60% pro Corinthians e 40% pro Palmeiras. Concordo. Você concorda, Domingo? Olha, Sombra, é clássico, geralmente é uma coisa que é imprevisível, né? O time do Corinthians, ele tem um elenco que já vem formado há mais tempo. E já tá muito mais entrosado. Eu seria imbecil de chegar aqui no microfone e falar que não existe um favoritismo, vamos dizer assim. O favoritismo é do Corinthians. Mas em clássico, geralmente, o favoritismo ele diminui bastante. Vocês acham que a final, se julgar favoritos, então é Santos e Corinthians? Evidente. Pelo que estão jogando, eu acho, talvez. Vai. O Santos não tem acompanhado também Tá jogando bem. Santos do meio pra frente. Também, não tem acompanhado. Aí fala que a Globo não passa, o cara também não quer ver. Mas não dá pra ver o jogo dos caras. Essa linha... não tem interesse em ver. Falar a verdade, a Bandeirante colocou Fórmula Índia. Essa linha de raciocínio... Sabe por que a Bandeirante não passou? Essa linha de raciocínio, porque a Globo é que concede... A Globo que deixa. Eu quero passar meu filme, você passa o que você quiser. Essa linha de raciocínio do Domênico, ela tá correta. A gente não pode ser incoerente. Pô, você passou até agora, desde o início do ano, dizendo que o Corinthians é o melhor do Brasil. Corinthians você vai falar que o Corinthians é o melhor da América do Sul. Ah, mas o Domênico tá meio virado. Mas o Corinthians é o melhor da América Latina. Tudo bem, é clássico. Você me chamou de bobo? Não. Eu ouvi. É clássico. Ele chamou de idiota. É clássico. Agora, quem entra como favorito para ganhar o campeonato é o Corinthians. Agora, quem vai ganhar... Quem é mais favorito? Você tem uma opinião mais imparcial aqui. Ô, Azedão, quem é o favorito pra ganhar o Paulistão? RG tem problema no avião, ele fala uma merda dessa. Isso! O Santos agora, não é favorito? É? Santos não é favorito? Mas eu não disse que o Santos não é, que o Palmeiras não é, que o São Paulo não é. Tá enrolando demais, é. Que decepção. Eu disse que entra por tudo que foi dito o Corinthians como favorito. Deixa eu cortar aí um pouquinho, que eu acho que vai acabar a bateria do celular aqui. Eu gostaria de participar do poker também. Eita, tá batido. Todo mundo segundo torneio de poker. Poker é um sucesso. Será que eu posso tirar uma carta? Eu tento ligar desde 99, eu sou ouvinte desde novembro de 99. Obrigado. Obrigado. Agora eu quero ouvintes que estão ouvindo desde 2014. Será que eu posso tirar a carta, já que estou desempregado? Você quer fazer alguma coisa? Vai virar crupi. Fala com o filhote. O Tony. Vai no turn. Eu sei que é o Tony e o meu terceiro filho. Vamos lá. Deixa eu ver. Puxa, Cláudio Carsudo. Vou botar o meu óculos. Agora tá com tempo pra um baralho. Eu tô sem lente. Botei a lente, agora o óculos. Pô, precisa de óculos. Pega aquela lupa ali pra mim. Vai! Tudo isso. Obrigado. Você não consegue ler a carta? Oito amarelo. Não! Oito amarelo! Não tem amarelo! Oito de ouro! Oito de ouros! Você vai ter que doar. Amarelo, porra. 8 quilos, tá bom? Você não vai pro céu. Combinado? Você não vai pro céu. Combinado. Beleza, então. Você não vai. Tá inscrito, fica na linha. Eu quero também falar que a Bozano me proporciona um barbeário fenomenal. Boa! Opa, só a nova linha Bozano me garante o barbeário fenomenal. Ganhou um kit Bozano. Exato. E eu quero mandar um amo ela pra minha esposa, Ana Paula. Vai ganhar um direto de Barcelona. Tem que ser assim. Aí sim, hein? Caliente, gente. Caliente. Então tá bom. Fica na linha aí, você vai falar com a produção, tá bom? Obrigado, senhores. Obrigado por existirem, que vocês transformam o trânsito da gente muito mais tranquilo, hein? Obrigado. Valeu. E hoje é uma pena, né, que não é todo mundo que tá tendo acesso a isso. Mas eu gostaria que vocês vissem, gente do céu, como é que um cara sai de casa assim, né? Mota? Porque a pessoa anda na rua, não, sabe? Não, não, não. Gente, o cara mistura o Gil Gomes com o Sargentelli, com Bolinha, com Chico Sá. Já postou em todo lugar, já, meu Deus. Já postou. Virou viral essa foto. Gente, como é que alguém deixa? Cadê a polícia? O Mota tá aparecendo uma nota de dólar amassada. Eu postei no meu Instagram. Ô, beija. No Instagram. O Danilo do Corinthians tá ali fora assistindo o programa. É. Eu postei no meu Instagram, o pessoal achou ótimo. Ah, é. Tá lá, ah, você vai lá ver as opiniões. Ó, a primeira pessoa que curtiu lá foi a instituição tá Dorina Novil. Tem um regador, uma cruz. Gente, tem vários desenhinhos. Um abraço pra galera aí do Dorina Novil. Moderna, diferente. Gente, a calça cor de mostarda. Ah, com legal, essa camisa. Camisa toda preta. Eu achei bonito demais, Bota. Parabéns. Fica na linha aí, Ricardo. Tem camisa, só os camisas da rádio. Ei, tá nóis. Essa foi a sequência Sem Parar do Estádio 97. Agora eu vou falar do Sem Parar. Essa santa ajuda no dia a dia para economizar tempo e facilitar os pagamentos. Com o Sem Parar, tem uma baita novidade. Agora, com o Sem Parar, você pode abastecer seu carro nos postos Shell e não precisa nem abrir a janela para pagar ou passar o cartão. Você para, o frentista abastece e você vai embora. Quer saber onde tem os postos Shell com o Sem Parar? É fácil. Baixe o aplicativo Sem Parar e veja onde fica o posto mais próximo. Sem Parar? Em todo lugar. Estádio 97, também oferecimento da Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só uma é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. O oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe sempre. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. O oferecimento também de Valetão Pneus. Revendedor oficial Pirelli. O oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Ô, Carmelo! Oi, que delícia, hein? Agora você vai com o ouvinte? É, vamos com o ouvinte aí? Não. Então vamos agora pro telefone, hein? Alô, Energia Alegria da Cidade, quem fala? É o Edmilson. Edmilson de onde? Da rádio. Sim, mas de que bairro? Ô, seu Jorge, o senhor sabe onde eu moro, trabalho aí na rádio com o senhor. Ligou pra pedir música no meio do trabalho? Você sabe que não pode, né, Edmilson? Na verdade, eu não vou poder trabalhar hoje não, seu Jorge. Liguei pra falar que eu tô de atestado. Sabe aquele negócio que dá nos olhos assim, que fica tudo vermelhado, conjuntivite, né? Então, o médico me deu 2 dias de atestado. Que pena, hein, Edmilson? Melhoras, viu? Então vamos agora pro próximo ouvinte. Alô, Energia, Alegria da Cidade, quem fala? É Edneia. Edneia de onde? Qual bairro? Edneia, que trabalha na rádio, seu Jorge. Ele liguei pra falar que o Edmilson não vai trabalhar hoje. Ele falou que tá com conjuntivite. Ai, tá nada. Eu nem vi o olho dele vermelho quando veio entregar o atestado. Acho que ele jogou desodorante no olho e foi no médico. Ah, eu entendi, viu, Edneia? Tá bom, tá? Mas agora você tem que pedir uma música. Tá no ar, seu Jorge. Edneia, deixa pra lá, tá bom? Um beijo no seu coração. Vamos ver se tem mais alguém aqui na linha. Alô, Energia, Alegria da Cidade, quem fala? Washington. Oi, Washington. Você fala da onde? Eu sou de Cubatão. Que gostoso, hein, Washington? E que música você quer pedir pra gente? Só que tá pegando fogo, vai fazer uns 20 dias. Ah, Washington, entendi. Você quer ouvir Fogo e Paixão do cantor Vando. Tá bom, então a gente toca agora aqui na Energia, a Alegria da Cidade. Você é luz. É a estrela e lua. Mas você não pode tocar essas músicas aqui, Carmelo. Você tá louco? Tá, Energia Alegria da Cidade, sim, a mais pedida do Vando. É, desde 92, você olha só. Você mandou bem, viu, Carmelo? Essa música cara, é demais. E a mulher ligou pra pedir essa música. É. Eu não sei, não entendi direito, ouvi fogo, eu coloquei a música. E amanhã a gente vai divulgar aqui o albergue da Energia Alegria da Cidade. Albergue? Albergue, exatamente. A gente tá fazendo o resort do estádio. Ah, vocês estão copiando? Quem tá copiando é você, ó, Carmelo. A gente vai falar mesmo do albergue, muito legal, viu? Você vai querer conhecer o Jorge Carmelo em pessoa? Vai no resort do estádio 97, de 22 a 24 de maio. Reservas, ligue na Lotus Travel 2896-4665. Por que a gente não faz no resort? Lá tem lugar. O estádio 97 Fashion Week, onde o Mota vai desfilar algumas das roupas que ele usa, velho. Um desfile só com o Mota. Ele entra e sai da passarela. A gente pode fazer, a gente pode botar o Landucci. Eu? É, fazendo a apresentação. Não, o Domênico. Eu ajudo o Domênico. Pode ser os dois. Não, na boa, isso aí é retalho de cortina, cara. Mas pode ser, ô Sombra. O estádio 97 Fashion Week. Fashion Week, cara. É verdade. O Mota leva umas roupinhas dessas cafona que ele usa. A gente podia. E podemos colocar a galera que vai pra dar nota. Podia fazer lá no campo à noite, porque aí vai ser um impacto menor pra galera. Ah, não pode ser. Vamos fazer o Motinho Suicide 97 Fashion Week, você desfilando. Ah, vai ser legal. Vai ser legal, Motinho. E a gente sorteia uns ouvintes pra ser jurado. E cada vez que você desfila com essas roupas que você usa, que são horrorosas, as pessoas dão nota. Mota. Ô, Mota, fala. Nossa, aí, você é azedo, hein, velho? Eu vou ser ácido. Jurado... De morte. De morte. Não, eu vou ser jurado... No karaokê. É uma barbaridade, jurado de morte. Quer ver karaokê, velho? Então, vamos fazer, você leva, você não leva umas roupinhas tuas pra gente fazer o... Ele vai reviver o bolinha. Então, vou fazer o bingo também com essas roupas. Bolinha. Então, aí depois você faz um desfile. A gente podia aproveitar o bingo e fazer uma passarela ali no meio. Então, aí você já sai... Espera, se... pronto, tá não, não, olha aí. Mas leva essas roupinhas... Mas não leva coisa que você não tem. Leva essas coisas cafona que você usa. Leva só aquele, a sua seleção especial. Aquele armário gold que teremos você tem. A sombra na primeira gaveta. É. As suas, as favoritas do Mota. Pior do que ele Mota, paga a cara nisso daí. Olha, é o chuchu que paga. Também vai adiantar nada. Quem que vai pagar a cara numa camisa dela horrorosa? A loja pagou pra ele. Estádio 97, oferecimento de Perfect Brasil. Existem vários caminhos pra escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Pense, peça com perfeição. Peça Perfect. Vamos falar da Perfect, beija. Vai, Benjamin. Você, parceiro. Olha só, amigo! Chegou a hora de trocar os amortecedores? Chegou? Pegou. Você sabia que os amortecedores da Perfect têm 2 anos de garantia? 2 anos de garantia. É isso aí, amigão. Só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos. E a Perfect faz isso. Faz bem feito. Já sabe, né, amigão? Já sabe, minha amiga, meu amigo. Oh, apareceu o Carmelo agora. Amortecedores Perfect são tranquilidade pro balconista, pro mecânico e, lógico, para o seu carro. Então, já sabe, peça amortecedores com garantia Perfect. Um abraço pro Gerson, pra Débora, pra Nancy, pro seu Pedro, pai do Gerson. Eu vou te falar, eu tive lá na Seu Pedro Comer, gosta do Carmelo? Adora, o seu Pedro adora. O Gerson fala que o Carmelo é o melhor do programa. Você tá brincando? Ele falou, podia mandar todo mundo embora e fazer só o Carmelo tocando essas músicas. Só que aí o Gerson viu você hoje com o Instagram com essa roupa. Eu? Falou, mas a motinha tem que vir também. Perfect! Isso, então. Domênico Sombrinha. Ah, Estádio 97 tem oferecimento também de Pirelli. Promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Legal essa história aqui, hein? Compra os 3, o quarto é grátis. É bom, hein? Loucura. Opa, isso aí é bom, hein? Isso é bom demais. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo? É o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido, mais rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais. Nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI Bate Pronto móveis. Veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar vistoriador passar na oficina. Nada disso. É moleza. E muito mais inteligente. Com a HDI é assim, de bate pronto. E não se esqueça, com a HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro. Porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô Sombra, ô Matinha, se for rolar o Estado 97 Fashion Week, tem uns ouvintes aí, olha, o João Anderson Ribeiro pediu pra você levar junto a Regina Casé. Ah, puta, meu, é o style, né? Engraçado, é o style. Boa. Ô Sombra, deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui, ó. A galera aí do Taquari Futsal aí pro Valmir, que é santista. Esse cara ontem na Jabali. É, o pessoal falou que trombou você lá. Um abraço pro Valmir aí. Um abraço foi legal pra caramba, fui ver o Juventus. Pessoal trombou você lá, mano. Mandar um abraço aqui também pro Alexandre Donizete aí. Tá fazendo aniversário hoje aí de Ribeirão Pires. E pra dona Esther, que fez aniversário também a semana passada lá de Ribeirão Pires, tá bom? Boa! Isso aí, chega ao final mais um estádio. Quem ganhou a camiseta? Estádio 97 Fit Camisetas. O inspirador do Ed Mota. Quem? Manuel Severino de Moura. Boa, Manuel! Seja bem-vindo, Gil. Para retirar sua camiseta com apoio da Fit, fitcamisetas.com.br, o parceiro do seu evento. Amanhã tá de volta ao estádio no oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. E Benegripe, é gripe? Benegripe sempre! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tchau, até amanhã, galera. Tudo de bom. Toda quarta no Club Tronic, 11 da noite. What's up, guys? It's Steve Aoki, and you're back in the Aoki's house. Steve Aoki com seu podcast, Aoki's House. Energia. O seu fim de semana é na Overnight. Overnight. Todas sextas e sábados, o clube definitivo para suas noites de flashback. A magia do passado está de volta com a tecnologia de som e luz do futuro. Overnight, agora na Vila Olímpia, Rua Gomes de Carvalho 799. Overnight. Acesse overnightclub.com.br. Overnight. 35 anos. Presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi. Neste momento, mais do que nunca, o PDT defende o trabalhador brasileiro e o projeto de nação. No caso da Petrobras, queremos cadeia para os ladrões e defesa intransigente dessa empresa que é orgulho do povo brasileiro, a Petrobras. É 12, é 12, é 12, é PDT, é 12, é 12, é 12, é PDT.

What's the point if you ain't back to the love? Sessions. Sessions. Sessions. Sessions. A energia que te move. Energia. Sessions.